Tudo começou, tive medo, fiquei assustado. Ainda era cedo, cidade vazia, olhei tudo quanto era lago. E logo anoiteceu, o céu escureceu, fiquei apavorado. Meu cozinho todo apertado e vi você. Você tinha aparecido. Cheguei perto pra te ver, tua cara tinha apodrecido. Teu dente dava fiado, outros já tinham caído, safado. Não me olha assim, se não quer voltar pra mim, então vem, passa por essa porta. Não me levanta o braço, nem me faz essa cara torta. Não foi você que antes quis me fazer gritar, me fazer sofrer, desistir de tudo e morrer. Ah não, eu não, eu vou sobreviver. Enquanto eu tiver tinta pra minha máquina de escrever, vou acabar com o horror que foi ter que te amar. Eu quero diversão com seu coração, eu vou jogar. Tá ouvindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 9, 3, 12. E não, eu gosto de jogos de diversão, pensando mais uma vez na sua 31ª edição. 31ª, nem sabia que tinha passado 30. Caraca, 31ª. Nessa semana nós estamos reunidos aqui com antecedência para falar sobre aqueles jogos que cagaram e melaram a cueca de muita gente. Os jogos de... Cara, melar a cueca parece mais forró, cara. Verdade, pode melar a calcinha também. Então nós vamos falar sobre forró games. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. O IPCA aumentou, o salário mínimo foi aprovado, valor ridículo aí, quarta-feira. Sobreviver no mundo em que vivemos é o verdadeiro horror. Mestre Splinter. Ronaldo Gordo, já vai tarde. Você é o nosso Maradona, Ronaldo Gordo. Vaza. Sou flamenguista, ele não jogou no meu time. Valeu aí, magrelo. Fala aí. Senhor da Helena. O passe frente soco agora tá com 50% mais peitinho. E eu digo isso porque os peitinhos do Mestre Splinter não podem ser desconsiderados. Caralho. Aê. Nego me esculachando aqui. E o nosso filho pródigo que retorna a casa, o Gay Olonga. Uhul! And remember, respect is everything. Olha só, parece aquele mendigo que virou... Macaroni and cheese, perfect, right? E a cara, eu ia falar antissociopata. Sociopata digital, cara. Primeiro você fala apiência da menina, seja educado. Pô, mudou, vai ser sociopata digital, se eu ligar agora. E a sociopata digital. Fala, povo! Olha só. Aí, tá competindo com você em empolgação, Keolanga. Que? Porque eu gosto de diversão! E nessa semana vamos contar a munição, escolher cuidadosamente nossos alvos, resolver, sei lá, inúmeros puzzles, enfrentar um monstrão escroto no final, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails. Caraca, esse... Olha só, hein? Esse foi empolgado, hein? Se não tivesse, se tivesse treinado, não saía assim. Você que se liga no baixofrentesoco.com, esse é o nosso quadro de e-mails e comentários. E-mails que foram enviados para... Qual é o endereço aí, o Crush? Qual é o e-mail? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. E nosso Twitter é @baixofrentesoco, mas enfim, não importa isso. Aqui vamos começar por lá então, pelo Twitter. Vamos mandar aqui abraços pro Alex _ WFF e o Ovini Lima, que eles ficaram lá recomendando a todos os amiguinhos deles o nosso podcast. Façam o mesmo você, seja um cara legal. Isso aí, tem também um do @Jean-Luc Tavares, acho que é assim. Deve ser francês ele, né? Jean-Luc Tavares. Jean-Luc Tavares. Ele comenta, pô, @baixofrentesoco, vocês são fodidos, né? Poucos followers, pensei que vocês eram conhecidos, mas dou a maior força, engraçado demais. Então, ele matou a charada, somos uns manos de fodidos, pô. E no Twitter a gente não é nada. É. Porra nenhuma. A gente só fica lá postando uns links idiota, né? Aí tem um comentário no iTunes. Primeira vez que eu vejo um comentário no iTunes, né, aparecendo aqui. Do Rick Eloy, foi porradaria grotesca. O cara fala assim: fraco, som ruim, o áudio de um dos caras parece ligação de orelhão, deve ser do Granville, né? Porra. Todos tentam ser engraçadinhos, não gostei. Tá vendo? Isso aí. Uma crítica construtiva. Muito. E tem um comentário também do Trunks BR. Meus parabéns pela iniciativa. Após ficarmos carentes pelo downloading, vocês vieram para nos salvar. Sei lá, deve ser um podcast isso aí, cara. Podcast muito bom. Estão de parabéns e continuem subindo de level. Exatamente. E aqui os e-mails que nós recebemos. O Banco Real Santander nos enviou um pedido pra trocar a senha. Senão a gente não ia conseguir mais fazer nenhuma transação. Eu já troquei. A senha nova é 1406. Tá? Você clica lá, né? Lógico, pô, por que não? Quem não clicaria? Quem não clicaria? Ainda mais eu que não sou cliente do Banco Real. E o Newton Santos, será que é o famoso, não? Envia aqui, Tribuna Online, as principais notícias de Mauá e região. Aqui, por exemplo, uma das principais notícias de Mauá e região, o ABCD Maior publicou no dia 8 de fevereiro. Buraco é tema de discussão na Câmara de Mauá. Deve ser porque os vereadores novos agora querem jogar mal. Só pode ser isso, né? Mano, assim, essa cidade é aqui perto até, né? Mauá é vizinho aqui. É o ABC, né? É fundão da Zona Leste aqui, né? É. Mais longe que Itaquera. E essa cidade só tem barro, cara. Só tem barro e buraco, não tem mais nada lá. Deve ser por isso que buraco tem uma discussão na câmera, né? É bem que os outras notícias eram: jovem morre assassinado a tiros em Mauá. Era bem nesse livro. Vamos lá. Tem um e-mail do Byron. Byron. Pirão. Rio de Janeiro também, sei lá. Fala aí, seus gamers, pretos, FDPs, funkeiros, caralho, mano. Arrasa, nem... Nossa, cara. O que é isso, tá. Arrasa, nem? Nem eu sei que foi essa. Sim. Arrasa, nem, vírgula, malditos. Duas exclamações. Para começar, é Pirão com Y. Pirão é porque tu gosta de botar o caldo quente na boca. Poxa. E porra, lapso, o Ronaldinho Gaúcho é puro merchan, rubro negro, mas foda-se o futebol e você. Cara, esse cara precisa usar umas vírgulas aí, meu filho. Bom, vamos ao assunto. Estava ouvindo o episódio de Chrono Trigger e achei o melhor que vocês fizeram até hoje foi sobre um jogo específico. Mandaram realmente muito bem. Apesar do ninja inimigo ficar gozando e tocando punheta enquanto travava lembrando do jogo. Realmente, meu Deus, quanto babastão. O jogo é bom, mas meu Deus do céu. Só uma coisa que vocês esqueceram: Chrono Trigger não foi o primeiro jogo a combinar ataques e magias. A primeira série de RPG a fazer isso foi Phantasy Star 4, que foi lançado em 94. Enquanto o Chrono foi lançado em março de 95 no Japão. Bem, PS4, ele fala que PS4, né? Phantasy Star 4 é obrigatório para todos os amantes de RPG. Nunca joguei Phantasy Star. E ele manda um link de alguns combos, que acredito que seja de Phantasy Star, né? Sim. Aí ele ainda fala: a série clássica do Phantasy Star é uma que vocês deveriam jogar e quem sabe fazer um podcast sobre ela no futuro. Quando o primeiro foi lançado para o Master System, foi uma revolução na época. Saiu em português até. É, isso aí eu lembro. Cheguei a ver. Nunca joguei não. Bom, galera, é isso aí. Abraço e continue onando com Eu Gosto de Jogos. PS, não é porque sou do Rio de Janeiro que tenho que gostar de ouvir merda, ou seja, funk. Cara, isso é feio, cara. O funk é o melhor. É, em sua homenagem, essa música que tá tocando na leitura de e-mails. E aqui o e-mail do Hanyashenko. Meu Deus, que pessoal. Que e-mail gigante. Grandinho. Mas vamos lá na fé. Vamos lá, método El Mamut. Fala aí, pessoal. Comecei a escutar o podcast a partir do episódio 24, Retrospectiva 2010. Depois baixei o tão comentado Poder dos Peitinhos, que acho que é o 22, por recomendações do Cangaceiro Samurai e do King Kong. Resolvi mandar um e-mail para dizer que o podcast é muito legal mesmo e me divirto muito escutando, enquanto fico passeando com meu personagem de Two Worlds 2 para subir de level. Fiquei com muita vontade de jogar Chrono Trigger pela 30ª vez quando escutei o especial. Mas fiquei chateado porque nunca joguei em nenhum console de verdade, só em emuladores. Percebi também que nunca joguei o New Game Plus e que tenho guardado aqui um save do emulador de DS com ele zerado. Talvez seja a hora. Mas o que vim comentar mesmo é que li o review de StarCraft 2 do Senhor da Eternidade. Beleza, eu sei que é de agosto de 2010, mas só comecei a acompanhar o podcast em 2011 mesmo e a dar uma olhada geral no site por agora. O que abordou de uma forma sucinta e precisa alguns pontos muito interessantes, como os pequenos detalhes de jogabilidade que mudaram bastante o jogo para melhor. E o que eu não poderia concordar mais é como o StarCraft 2 consegue ser exatamente semelhante ao primeiro jogo e ao mesmo tempo completamente novo, que pra mim é o que resume muito bem o review e o próprio jogo. Pausa, tomar água aqui. Senhor da Eternidade vai ficar feliz, né, cara? Vai, olha só. Eu só não concordo muito com a parte da redublagem. Realmente os atores são bons e fazem um ótimo trabalho nas cutscenes. Mas o que me irrita na versão em português, além das traduções tristes que são inevitáveis, é o som in-game das unidades, como os famosos Go, Go, Go dos Marines. É péssimo pra quem jogava StarCraft 1, pois tira um pouco da nostalgia, já que na versão em inglês do StarCraft 2 permaneceram várias das mesmas falas originais do 1. É, o vai, vai, vai é meio irritante mesmo, né? Ainda mais que o cara é o dublador do Samurai X, pô. Eu acho que é o Samurai X. Mas ele fala vai, vai, vai... É, direto, falam, vai, vai, vai. É, pô. Tem falas, né, que são repetidas toda hora, né? Tipo, hora de ser homem, parece um bom plano. Saqueadores, vamos lá. Que merda. Enfim, o jogo é excelente mesmo assim e me fez indagar por que o Senhor da Eternidade não joga comigo e com o cangaceiro, já que ele joga desde o beta. Fica aí o convite pra entrar no vício. É porque ele já tá viciado no naquele jogo que ele falou semana passada. O Bloodline, blá, blá, blá. Um desses que é tipo LOL e Dota, eu não sei. É, que essas merda aí. Esses negócios aí. Bom, o objetivo mesmo era falar do canal do YouTube que eu e o cangaceiro começamos sobre StarCraft, chamado Eu Gosto de StarCraft 2, uma homenagem / parceria ao podcast. E pedir para finalmente vocês darem aquela força com um pouco de propaganda e por obséquio, botar o link aí pro pessoal que é da youtube.com, todo mundo sabe o link do YouTube, /user/ eu gosto de SC2, ou então você passa do jeito simples, entra lá no YouTube, procura lá eu gosto de SC2 tudo junto, você vai cair no canal deles. Sei que vocês já viram alguns vídeos e deram bons feedbacks, agora não esqueça de dar subscribe também, é porque agora a gente ia divulgar algum tempo, mas aí o cara falou, não, espera, botar mais vídeos, e aí agora eles estão empolgadinhos porque o fórum da Blizzard StarCraft no Brasil colocou eles lá no tópico fixo, como casts recomendados. Puxa. Abraços pro pessoal do Eu Gosto de Jogos e Diversão, vírgula, Ilapso, vírgula, Ninja Inimigo, vírgula, Senhor da Eternidade, vírgula, Mestre Splinter, vírgula, Crusher, vírgula, Debs, vírgula, Ninja Inimiga, vírgula, Lilith e Debs. Pô, duas vezes. O cara lembrou de mim, mano. Lembrou de você. Não, só não lembrou mais de você do que da Debs, que ele lembrou duas vezes, né? É mesmo. É isso aí, é o poder dos peitinhos. Poder dos peitinhos. Assinado Hania, PS1, 2 pontos. Na verdade, não é nick de CS, é nick do StarCraft. Depois do último online, é nick de mulher, mas a voz é de macho. PS2, nunca usei esse nick meio feminino para conseguir itens dentro do jogo. Tá bom, Cláudio. Aliás, esse negócio da Debs é foda, né, mano? Aí a mina fez outro podcast e ficou falando com voz de motel, agora fodeu. Fudeu. Agora já era. Fudeu, isso que é foda. Você estabelece patamares que você depois nem sempre consegue igualar de novo, né, cara? É, então. Isso aí até é injusto com a Ninja Inimigo e com a Lilith. Fica complicado, né? Fica complicado. Bem, mas é isso aí. Vamos agora pros comentários. É, o Thiago Cruz, ele fala... Thiago Cruz, né? Não é nem CS, mas site aí o site dele é everlinux.com. Ele chegou e falou, primeiro, nem sei se o cara foi o primeiro, né, mas tudo bem. Zoeira, somente pra falar que estou curtindo pra caramba o trabalho de vocês e que o mercado de gamers, ouvintes de podcasts, estão órfãos de programas como os de vocês. Adoro as paradas 8/16 bits na edição de vocês, é nostálgico, verdade, tá faltando uma próxima edição, hein. É, vai, até em breve. Keep casting. Aqui o nosso ouvinte primordial, o Cruz, que diz o seguinte, 2 pontos. Mestre Splinter deu um flash banho antes do podcast. Porra, cadê o Sou Foda Card Captors? O Sou Foda tá tocando, mas tá com um mix de uma outra música que o Ninja Inimigo falou que lá na Globo tá todo mundo, porra, essa versão é foda. Eu achei uma merda, mas foda-se. Vai lá. Pô, não, ela é da hora pra ouvir em carro, cara. Não, o Card Captors é muito bom. Eu tô reclamando é da outra. É, vamos lá. É. Radabamis. Barnes. É Barnes. Barnes. É que esse word aí falta tá. Um R aí, cara. Radabamis mesmo. Radabamis, cara. Tem que ver isso aí, cara. Tem que ver isso aí, cara. Bolas, tava quase fechando o combo, mas levei um counter no queixo pelo ilapso. O cara foi falar que osso de orelha. Porra, cara. Tem que ver isso aí, cara. Tem que ver isso aí. Tem que estudar um pouco, né? De qualquer forma, achei o cast foda. O formato, no entanto, pode não ter sido melhor. O monólogo do Ilaps perto do final ficou nice, mas o assunto podia ter sido debatido, por exemplo, pelo Ninja Inimigo, que disse algo negativo sobre God of War 3. Só não entendi o que era. Olha, eu também achei que o final ficou estranho, cara, mas como eu sei que o Skype fica bolotando toda hora quando a gente grava, então eu já imaginei que era... mas eu vou dizer o seguinte, a minha conexão tava 128k, eu tava sem internet, cara. Então eu falava, e até eles ouvirem o que eu terminava de falar, tinha passado 30 segundos no mínimo. Então não existia interatividade. Então eu fui falando, e quando eles queriam falar alguma coisa, eles digitavam, quero falar. Eu parava de falar, alguém falava, e aí eu voltava a falar, entendeu? Fora que não teve tanto diálogo, foi isso aí, foi tenso. Mas vai ter um podcast sobre o God of War, só God of War em breve aí, então, não perdeu mas nada. Mas o finalzinho ficou foda com você bolotando, cara. Foi? Eu não ouvi o todo. Ouve o final, você embolota tudo e aí acaba. A gravação desse último agora, desse atual do 31, no final ainda tava usando 128k, mas tava com interatividade, eu conseguia ouvir as pessoas e elas me ouvirem. Mas deu uma embolotada no final, não sei se ficou na edição, vamos descobrir. Aqui o Gustavo diz, dois pontos, falando no desenho do Hércules, o episódio mais foda de todos, da versão adolescente dele, é quando ele faz Tinan com o Aladdin, puta episódio foda, maluco! Nem lembro, cara. Esse desenho do Hércules eu não lembro, acho que eu não vi. Devia passar no Disney Club, né? Deve ser. Eu gostava do Doug, só. O Doug era foda. Mas o Doug da Disney é uma merda. Tem Doug da Disney? Tem, esse que passava no Disney Club era o Doug da Disney. O Doug era da Nickelodeon, a Disney comprou e fez merda. Mas aconteceu. Eu vi Doug na cultura, né, cara? Pois é, passava com o Tintin junto também. O Tintin, muito foda. Porra. Bem, vamos lá. O Wild Wizard diz... Caralho, vocês são foda. Tô rindo até agora do Ilapso lesadaço aí. Isso aí, tá vendo? Essa hora que você bolotou, cara. Bolotei. Outra coisa, não estou jogando nenhum jogo que vocês falaram. Me mudei a semana passada e meus tempos livres estão dedicados a instalar coisas no AP novo. Mas estou jogando um indie game de iPhone muito divertido chamado League of Evil. Abraços. Não conheço esse jogo não, hein? Também não. Vamos procurar saber. Mas parabéns, cara, pelo AP novo. Parabéns pela parte... Ou não, né? Não sei, né? Não sei onde o cara morava e pra onde ele foi. Deve ser uma coisa boa, né, mano? Não sei. Vai que ele morava em Alphaville e foi pra Mauá. Aí ele tá na terra, tá no buraco, né? Tá no buraco. E finalmente aqui o Jim, com 3 Zs, diz: poxa, nem sabia que já tinha saído o cast. Fiquei atualizando pelo iTunes e não tinha nada. Quando der, veja um field que acho que estava com problema. Tava com um problema. Estamos cheios de problemas ainda. Mas o iTunes agora voltou normal. Então, mas é que, assim, eu ouço 2 podcasts baixando pelo iPod. Que é o nosso, né? O do Baixo Frente Soco e o do Matando Robô Gigante. E às vezes os dois atrasam. Tipo, já saiu no site e não aparece no iTunes. Aí eu não sei se é um problema no iTunes ou se é um problema nos sites. Pois é, agora eu pergunto pra você. Você baixa todos os episódios nossos pelo iTunes? Os recentes eu tô baixando tudo pelo iTunes porque é mais fácil, né? Então, quando a gente abre o iTunes lá nesse momento, o iTunes lista o nosso até o 19 e depois pula pro 30. Mas não tava assim, ficou assim de uma hora pra outra. Então, tem semana que eu abro e não aparece, cara. Pois é. Aí eu tenho que baixar pelo computador, né? Mas tem semana que assim, acabou de postar, eu abro o iTunes e já tá lá. Então, resumindo, não entendo essa porra. Resumindo, né, como todo mundo que ouve podcasts ou que usa o iTunes sabe, o iTunes é uma merda. É bem por aí. Você que fica chupando o pau da Apple, você garotinho juvenil que tá ouvindo, né? Pensa 2 vezes. Mas eu adoro meu iPod. É isso aí, vamos. Realmente bom. Só não sabe fazer player de música. Só não sabe fazer software, né? É isso aí, vamos pra notícia do dia. Notícias. Notícias. Então, adicionamos aqui essa tripação, essa putaria, o Daigo, diretamente de Countdown. Yeah! Contagem das abóbora. Lá em... Como é que tá sendo isso aí? É o seguinte, rapazes, a notícia divulgada recentemente aí pela imprensa diz o seguinte: um relatório divulgado pela ESA, que é a Entertainment Software Association, que é uma associação de comércio da indústria de videogames dos Estados Unidos, informou que 5 países concentram 54% de toda a pirataria online relacionada a videogames no mundo no ano de 2010. E os países foi são... pra isso que você me chamou, né? E os países são os seguintes: 2 pontos, Itália, Espanha, China, Brasil e França. Olha o Brasil aí. Quem diria? Das mais de 188 milhões de conexões peer-to-peer envolvendo partilha ilegal de arquivos de jogos, 78 milhões vieram desses países. E aí o adendo que esse relatório da ESA faz, olha o relatório, o adendo safado que eles dizem. Esses 78 milhões são 5 vezes mais do que a pirataria relatada nos Estados Unidos. Ou seja, eles dizem que o somatório de 5 países é 5 vezes maior que o dos Estados Unidos. Então, se esses 78 milhões são dos 5 países, os Estados Unidos tiveram aí uns 15 milhões. Né? Mas... Tudo bem, vamos ver isso aí. Mas, foi menor. Sim. Tem que ver isso aí, cara. A gente foi menor que os 5 somados, né? O relatório diz ainda que o Brasil vai continuar em uma lista de observação que eles mantêm lá sobre regiões que despertam maior preocupação, e eles atentam ainda pro fato de que as leis nacionais aqui do nosso Brasil baronil tornam os preços de mercado muito além do poder de compra da maior parte da população, e que isso aí influenciaria na nossa má colocação, né? Ficamos em quarto. E outros governos também se pronunciaram, mas aqui, foda-se a Itália, o Berlusconi vai ser preso e a gente tá preocupado com o Brasil. E aí, a primeira pergunta que eu faço é, Daigo, como é que tá o Marvel vs Capcom 3 aí? Nossa, velho, eu já tô longeão nessa porra. Nossa, seu piratinha. É piratinha, né? Essa porra desde domingo, cara. Você é piratinha, cara. Não, mas cara, é... O que o Daigo fez foi baixar um demo, não é, Daigo? O Daigo baixou um demo e como o jogo saiu agora, não vai dar pra chegar agora, ele baixou um demo e quando o jogo estiver na mão dele, tá na mão dele, o save tá lá feito. Não, mas você comprou o jogo, Daigo? Tem lá, cara. Não, já comprei, já tá na pré-venda já. Tá ah, então bem. Tá pré-comprado. Você só tá apreciando antes de chegar, né, cara? Exato, mas é o que eu falei. Eu tô ele treinando baixou, pra poder bater nos moleques. Baixou um demo completo. Não, e assim, é aquilo, né? Não é legal. Não é legalmente falando, é errado. Mas se o cara pelo menos compra o jogo depois, não vai barrar a pirataria. Não tem como, cara. Por exemplo, Crusher, você não tem TV a cabo aí na sua casa? Tenho. Então, você assiste o canal da Warner? Não. Mas você vê Big Bang Theory? Claro que eu vejo. Por isso que, assim, eu não sou aqueles cara louco, né, tá ligado? Fala, não, agora eu vou... Não vou ver mais nada pirata, agora eu sou 100% legal. Isso não existe, cara. Isso aí é utópico. Não tem como. O cara pode falar que... E muito, como é que eu posso dizer... Otimista? Hipócrita, né? Sei lá, otimista, hipócrita. É. Sei lá, tem um monte de palavras que a gente pode usar. Mas, cara, não tem... No caso dos jogos no Brasil... No caso de PlayStation 3, né, principalmente, eu acho que dá pro cara, assim, o pessoal viveu, assim, sei lá, 4, 5 anos comprando o jogo original. E dá pra continuar comprando. Se ficou 4, 5 anos comprando o jogo original, dá pra continuar comprando o jogo original. Daí ninguém vai morrer. O problema é, assim, vou dar um exemplo até que eu acho que é o pior da pirataria no Brasil, que é tipo o jogo de DS. Se você vai comprar um jogo de DS, é R$150, R$200, cara. Já não tem já não é o mesmo benefício de você comprar um jogo de Play 3, né? Claro, fora, depende fora de cartucho, né? Além de ser cartucho. Cara, tem várias limitações, né? Se você pegar, pegar numa balança, assim, comparar os dois, não tem como, né, cara? É. Tem que comprar. E aí, se a gente entrar nessa parte de seriado e filme... Aí é bem pior, né, cara? Com certeza, porque todos nós aqui assistimos alguma coisa que tá passando lá fora e ainda não chegou aqui. Sim, com certeza. E até assim, às vezes não é nem porque a gente não tem acesso, né, cara? Acho que hoje muita gente tem TV a cabo. Só que você vai assistir um seriado numa TV a cabo, ou o negócio é dublado com uma dublagem porca, ou o negócio é legendado pulando várias falas, né? Aí você começa a ficar sem muita opção. Você acaba tendo que recorrer a outros meios. O que acontece é você baixar na internet. No caso de filme, você vai no cinema, vai pagar R$20 numa sessão, cara, no final de semana. Isso aí é um absurdo, tá ligado? Se você não é estudante, você tem que pagar R$20 pra assistir um filme. Não dá, cara. Eu paguei gosto R$20 pra ver Tropa de Elite. Agora eu comprei o Blu-ray por 30. Olha só, pra você ver, né? Olha a diferença do negócio. Assim, eu gosto muito de ir no cinema, mas assim, é porque eu sou estudante e pago meia. Se eu não pagasse meia, eu não tinha tema, cara. Não iria, porque não vale a pena. Fora que além de tudo, tem a questão cultural, né? O próprio Tropa de Elite 2 saiu a R$30 o Blu-ray, o DVD deve ser 15. Mas aqui embaixo na rua, quando eu tava chegando em casa ontem, ou anteontem, sei lá, os camelôs da rua estavam todos vendendo a R$5. Cincão, né? É o famoso cincão, né? Então... Mas assim, sobre a notícia mesmo, o Brasil vai continuar aparecendo nessa lista cada vez mais, porque... Foi, com certeza. Enquanto não... Primeiro, o maior problema é o imposto, né, cara? Enquanto não resolver isso aí, não vai adiantar nada, né? O pessoal alô, galera, do jogo justo? É, mesmo jogo justo, isso aí vai levar anos, cara. Não, vai ter uma hora que... Eles estão lutando uma batalha meio... Assim, ó, pô, eu acho legal, bacana a ideia, mas... não é que eu tô sendo pessimista, cara. Eu tô sendo, na verdade, realista, né? A gente sabe que... Todos nós a gente... Ó, oh, assim, cara, a gente sabe que no Brasil onde isso vai chegar. Uma hora o cara vai querer brigar com o governo, isso aí vai ficar arquivado por 10 anos, 15 anos, e nunca vai sair, né? Deixa ele levantar a voz pro governo. Pra ele, afinal, é um país em que o salário mínimo acabou de ser aumentado em 7%, e dois meses atrás o salário dos parlamentares foi aumentado em 62%. É. Bacana. Cara, é um país que conta... É um país que vota no Tiririca, né, cara? É. Não, isso aí foi São Paulo. Não, mas ele votou no... Mas fora dessa porra. País, né? Mas faz parte do país. O Tiririca votou na medida de R$600, que era da oposição. Depois ele fala que sabe ler, né? É, mas o... Tá bom, o Tiririca é de São Paulo. E o Romário é da onde? O Romário fez 1000 gols, meu irmão. O Romário fez mil gols. É. Mas é a mesma coisa, cara. O Romário é federal e o Bebeto foi eleito estadual aqui, beleza? É tudo uma merda, né? Clodovinho, enfim. Deus o tenha. Jesus. Ou não. Olha só quem a gente elege. Eu preciso falar do Frank Aguiar, só pra, tipo, o Frank Aguiar, mas virou prefeito, pô. Preciso falar do Aguinaldo Timóteo? Aliás, o Frank Aguiar, ele foi candidato primeiro em São Paulo. E agora ele foi candidato. Ah, não, aqui no Rio foi Elimar Santos. É, não foi o Frank Aguiar. Tá bom, então. Vamos baixar o nível. Kid Bengala. Pô, Kid Bengala eu votava fácil. Kid Bengala eu... E ele quase ganhou. Ele foi candidato em São Paulo? Foi. Esse candidato em São Paulo? E não ganhou por quê? Então, quase ganhou, né? Não sei. Tu vê, né, cara? Tu vê a chamada elite do país, né, cara? Os caras votam no Tiririca e não votam no Kid Bengala. É, puta que pariu, meu irmão. Porra, o cara tem 33 centímetros, cara. Resumindo, que a gente até começou a divagar aqui sobre o assunto, mas esse relatório aí é triste ver o Brasil nessa aparecendo, mas vai ter uma hora que ele vai aparecer em primeiro e a gente vai ser campeão. É, mas eu conto com a China pra estar sempre à nossa frente. Será? A China, sei não, viu, cara, do jeito que as coisas andam, uma semana pra ter desbloqueio e de repente, pronto, se você entrar em qualquer site de torrent aí, bomba jogo de PlayStation 3, né, cara? E se você for ver lá Cider e Litcher lá, que tem de brasileiro, cara, meu Deus do céu. Os caras não estão nem aí. É. Mostra que os caras estão com conexão boa. É referência em hidrataria, cara. É referência. Ah, mas o Brasil é referência em várias coisas, né, cara? Medicina esportiva, futebol e hidrataria online, pô. Fechou. E prostituta tipo exportação também. Sem falar nos travecos. Se a gente começar a falar de tudo que o Brasil produz de pirataria aí, a gente vai começar a falar de legenda também, que o governo brasileiro encara como sendo que tá ferindo os direitos autorais, né? E o Brasil tem um dos maiores sites de legendas do mundo, cara. Então, enfim, ele sempre vai ser o primeiro nessa quando o assunto é pirataria, malandragem, e é isso aí. É isso aí, então. O jeitinho brasileiro se mostrando. Brazilian Way of Life. Que fique bem claro que Daigo Hasashi já comprou o Marvel vs Capcom 3 dele, ele só está jogando um demo completo, obtido pela internet. Uh-huh. É, que fique bem claro também que esperamos que segunda-feira o pessoal aqui do podcast receba as suas cópias de Marvel vs Capcom 3, chegando fresquinhas da cidade de Nova York, né, de Nova York. Breve aí o podcast sobre o Marvel vs Capcom 3, mas enquanto ele não chega, vamos sobreviver ao horror que é viver no mundo em que vivemos. Vem aí com a galerinha esperta que se apresentou nos blocos anteriores, o Eu Gosto de Jogos 31. E até mais. Todo mundo, isso aí, todo mundo comprando o jogo original. É, todo mundo matando tofu. Todo mundo matando tofu na faca. Só olha, se for de PlayStation. Se for de DS, pode piratear. Tá certo. Do with this one, Aphrodite? She won't stay still! I want to make them beautiful, but they always turn out wrong! That one, too fat! This one, too tall! This one, too symmetrical! And now, what's this guy? An intruder! He's ugly! Ugly! Ugly! Ugly! Thank you. Nome do gênero não é horror. O nome são jogos de survival horror. Eles são de sobrevivência acima de tudo. E são considerados uma subdivisão dos jogos de ação. Mas eu discordo em gênero, número e grau. Pra mim, os jogos de survival horror são muito diferentes dos jogos de ação. Uma grande característica desses jogos, dos de ação, é que o personagem tem que eliminar todos os seus inimigos. Sendo no braço, no tiro ou no Kamehameha combinado. God of War, Devil May Cry, Darksiders. É sempre assim, fecha a sala, enfia porrada e praça pra próxima parte. No survival horror, é diferente. Não, isso dá... Peraí, eu vou discordar de você agora. Isso da maneira que esses jogos foram programados, porque normalmente você tem um objetivo principal e os inimigos são colocados como os obstáculos entre você e seu objetivo principal. Mas nada, só o programador que decidiu que você não pode passar de certos lugares sem matar os inimigos, mas não é obrigatório pra se classificar como um jogo de ação. Você pode bem botar o objetivo lá e o cara matar X inimigos de zero a infinito. Você pode fugir dos seus inimigos. Você, Borderlands não é tipo um jogo de ação? Ação RPG? Ação RPG, mas aí você e pode... você não pode fugir dos inimigos? Pode, mas aí você fica sem esfera, maluco. Não, mas ó, pensa no seguinte, se você pega Devil May Cry, por exemplo, tem aquelas clássicas paredes vermelhas que falam pra você, até você matar todo mundo, você não sai dessa sala. Exatamente. Acho que aí não tem muita escapatória, né? Aí sim, realmente você tem que matar geral. Mas é a opção do jogo, né? Do design do jogo, não é necessariamente do gênero. Borderlands não é um jogo de ação, é um RPG de ação, é diferente. Um jogo de ação normalmente consiste em eliminar inimigos. No survival horror, o foco é sobrevivência. Tu tem que sobreviver aos inimigos. O confronto normalmente é evitado ao máximo. Você tem normalmente pouca munição, pouco espaço no inventório. Se você resolve eliminar todos os seus oponentes, daqui a pouco tu tá na mão do palhaço, sem nem saber pra onde ir, cara. Então, tipo, basicamente descreve Metal Gear. Você, tipo, o jogo te influencia a não bater nos inimigos. Metal Gear, então, é um jogo de horror, né? Fechou. Uma coisa que eu queria apontar, que eu lembro que no Dino Crisis, o primeiro ele era mais survival horror, e eu acho que no segundo, eles fizeram uma mudança de gênero, eu não lembro se eles chegaram a mudar o nome do gênero, mas o segundo ficou muito mais ação, vocês lembram? Lembro. Eles incentivavam a matar dinossauros, pra você poder acumular pontos e comprar mais armas, e era muito legal você matar milhões de dinossauros, e eu acho que eles fizeram uma mudança no nome, no é nome do gênero. É igual no Resident Evil, do 1 pro 2 muda completamente o negócio. Acho que a mudança mais drástica se deu, na verdade, pro Resident Evil 4, né? Acho que o 4 ele ficou consolidado como, enfim, ação diferente. Mas começou no 2, cara. O 2 já é muito menos, assim, survival do que o 1. É verdade. Até pela ambientação. E a Capcom tem essa mania. Ela começa, assim, com um joguinho de horror e vai virando ação, ação, ação até que você não perdeu o controle. Aconteceu com Resident Evil, aconteceu com Dino Crisis. Agora, vocês falaram uma coisa que, certamente contribuía muito pro aspecto sobrevivência dos jogos mais antigos, que é, obviamente, os controles. O seu personagem parecia um tanque andando... Certamente ajudava muito na tensão quando você tinha que fugir do inimigo. Com certeza. A jogabilidade do jogo não era orientada pra você matar, pilhar, destruir. Era orientada pra você resolver os puzzles malucos lá e sobreviver. Exatamente. E o próprio jogo te incentivava a desviar dos zumbis mais do que tentar passar por eles na tora, assim. Você lembra que Resident Evil 1 você começava a se jogar com Chris, que era o modo normal. Jogar com a Jill era o easy mode. Jogar com Chris, você começava com uma faca. E se você resolvesse enfrentar o primeiro zumbi com a faca, você morria. Com certeza. A não ser que você fosse muito pro. Cara, o Rambo começa o primeiro filme sem nada. Cara, o Rambo 1... Mas se o nome do jogo fosse Rambo, com certeza não ia ser survival horror, moleque. Ia ser splatter horror. Mas tá falando o quê, cara? Rambo programado pra matar tem uma morte no filme todo. Não, tem duas. Os dois caras do helicóptero. Então, beleza. São duas. Errei feio. Errei por metade. Mas, enfim. Foram duas mortes. Foram duas mortes e é um filme de ação consagrado. Então tá aí dizendo que ação não precisa ter splatter e matar todo mundo. Você tá equivocado, o senhor Mestre Splinter. Porque... Senhor Mestre Splinter. Você confundiu minha voz, cara. Então, cara. Eu chamei de senhor apenas, cara. Não posso te chamar de uma forma educada? Pode, cara. Caraca. Vai se fuder. Mas, então, para um observador mais atento, Rambo 1, na verdade, é um filme de survival horror. Só que, na verdade, o Rambo Rambo é o horror. Rambo é o horror. Exatamente. Isso traduz... Acho que os inimigos é que tem que sobreviver ao horror do Rambo. Viu? Exatamente. É o que se traduz lá no final do filme, quando o Troutman chega e fala: eu não vim salvar o Rambo de vocês, eu vim salvar vocês do Rambo. Exatamente. Exatamente. É, cara, lembra a cena consagrada que ele pega, mata o cara, pega o radinho, aí alguém fala, who's there? Aí ele fala, seu pior pesadelo. Imagina a cena, onde o cara que tá lá falando no walk-talk, tá ouvindo um chiado, quem tá aí? Teu pior pesadelo. Cara, o maluco se cagou nas calças, cara. Daí... Pelou a cueca. Exatamente. a gente pode fechar aqui que num jogo de survival horror... A gente pode fechar aqui o podcast, acabou, até semana que vem. Num survival horror, você tem poucos recursos e tem que administrar seus recursos para superar as suas dificuldades em termos de inimigos. O personagem principal, ele está dentro de algum lugar ou alguma coisa em que ele está isolado das outras pessoas. Normalmente, num jogo de survival horror, você não tem contato com outras pessoas. Você tem, no máximo, interação com um ou dois NPCs que te ajudam na sua aventura, mas a narrativa se dá em formas de manuscritos que você encontra de pessoas que não sobreviveram, ou então gravações de pessoas falando: os zumbis estão aqui, as mitocôndrias comeram todo mundo, fudeu! Alguma coisa assim. Então, você está em algum lugar isolado, em que você tem que administrar seus poucos recursos, e você não tem como sobreviver aquilo na base da porrada. Então, você tem que administrar. É esse o primeiro ponto que eu quis botar. E é o motivo também pelo qual todos os cenários de survival horror sempre vão ser sufocantes. Mesmo que seja numa cidade, como é no caso do Resident Evil 2, por exemplo, mas os designers dão jeitos de te fechar dentro da cidade. Você vai ter becos com portões, com barricadas, carros. Você tá sempre... Você parece que tá sempre num labirinto e você é um ratinho de laboratório tentando fugir e não sabe como. Claustrofobia forçada. Você é um ratinho de laboratório e não consegue fugir nunca. Você tem muito razão nos dois pontos que você levantou. Primeiro, que os jogos de horror normalmente forçam a entrar em algum lugar e se fechar. Resident Evil, o 2, por exemplo, que se passa numa cidade fora da casa do 1, quando você sai na cidade, tá infestado de zumbi, então você tem que se proteger em algum lugar. Então você evita ficar em ambientes abertos. Silent Hill, quando você fica em ambientes abertos, do nada aparece aquela névoa com os bichos escrotos e bizarros, você tem que fugir pra algum lugar. Então, normalmente, ficar em lugares abertos não rola. Você vai levar um GG. Mas, além disso, claro que algumas coisas mudaram com o passar do tempo e com a questão gráfica dos jogos. Mas, no início, quando a gente tinha cenário pré-renderizado, no caso dos Resident Evil iniciais, a câmera influenciava demais o ângulo que você tinha de visão do ambiente. É, dependendo de onde a câmera estivesse, mesmo que o cenário fosse mais ou menos aberto, você ainda se sentia meio confinado, meio claustrofóbico. É que nem no filme de terror, cara. A câmera é 80% do filme. Eu lembro de uma cena de Resident Evil 3, que eu fiquei bolado, que a câmera mostrava as minhas costas, né? Tipo, a visão de frente pro meu personagem, pra o que tava atrás de mim, que tinha acabado de entrar numa sala. E eu escutei um barulho de uma porta na minha frente, que eu não podia ver, porque a câmera tava mostrando pro outro lado, com a porta abrindo e o Nemesis falando: "Stars!" Tá, ele não era do mal assim, não. Ele era mais "Stars!" Ó, perfeito, hein? Acho que foi ela que dublou. Acho que mudou o nickname dela agora pra Nemesis. De agora em diante, ela será chamada de "Stars!" Mas eu lembro de uma cena assim também no Silent Hill 4, The Room. Caraca, eu já sei qual cena que você vai falar. Fala aí. Da cabeça da Aileen. Uah, essa mesmo. A gente tá no hospital e a gente entra num dos quartos do hospital e a visão da câmera é a mesma. A câmera tá de frente pro Henry e você não vê o que tá mais pra dentro da sala, né? Aí você dá tipo uns dois ou três passos. Não, e o silêncio tétrico. Você acha que a sala tá vazia. Aí você dá uns dois ou três passos e o ângulo muda bruscamente e tem uma cabeça gigantesca na sua frente te seguindo com o olhar. E aquele olhar trêmulo, assim, do mal. É horrível isso. Pensa. Assim, no Silent Hill 4, acho que provavelmente uma das melhores, se não a melhor cena, o melhor susto que eu tomei, cara. Você levantou um outro ponto aí, mas eu já vou falar. Primeiro você falou que os jogos são labirínticos também. Isso é muito interessante porque os jogos de horror, eles não estão baseados no seu eliminar os oponentes. Então, como é que os game designers vão estimular o jogador a jogar o jogo, a se interessar? É só ficar num canto cagado, cheio de medo? Não. Você tem os desafios, os puzzles. Você normalmente tem que entrar numa delegacia e Deus sabe por quê? Você tem que no final da delegacia pegar um rubi pra enfiar na estátua do começo da delegacia e abrir uma passagem secreta. Mas isso você vai fazer passando pelos zumbis, passando pelos monstros, sem sobrevivendo a eles. Isso que eu não respeito Silent Hill. Não, na verdade é óbvio que quando você vê uma estátua que ela tem claramente um gilote na cabeça, que obviamente tinha uma parada ali, é óbvio que você tem que achar um rubi no fundo da delegacia, cara. Pô, agora, tá gente, óbvio. Não, fala sério. Isso não é meio besta? Porque em vez de você ter que achar uma chave ou um cartão pra uma porta, você tem que achar um rubi pra uma estátua. Como assim? Até um negócio místico, pô. Tem monstros e tal. No Dino Crisis 2, você tem que achar um cartão de permissão pra entrar numa sala que fica no meio, dentro de um córrego do lado de fora do centro de pesquisa. Nossa, verdade. Não, tem mais também. Se chegar a jogar o Resident Evil 5. Sim. Sim. Tem aquela expansão Sim. dele que é o Lost in Nightmares. Chris e a Jill, se eu não me engano, quando eles estavam meio de toda a história conturbada do Resident Evil, eles estavam lá chegando no Wesker depois de muito tempo. E eles invadiram a mesma mansão, ou uma das mansões, muito parecidas com a mansão do 1. E aí, pra variar, eles querem abrir um portão. E aí, tipo, tem aquela grade de ferro gigantesca. E aí você não consegue abrir, você não precisa de uma chave. Aí você olha pra aquele, tipo, aquela ferramenta antiga com aquele espaço pra aquela manivela. Eu acho que o Chris, wow, this guy really likes cranks. É você? É, pois é, né? Tipo, desde o 1 você tá procurando a porra de uma manivela pra conseguir girar e abrir. Muito bom, é verdade. E um outro ponto interessante que a sociopata digital levantou. Adorei demais isso. É que, normalmente, as trilhas sonoras dos jogos de horror não são memoráveis. Não temos trilhas sonoras tão fortes nos jogos, porque... Geralmente não tem trilha, pô. Exatamente. Não, mas peraí, Silent Hill... Não, lógico que tem trilha. Calma. Silent Hill tem sim. E, por exemplo, aquela música do 4 mesmo, a Room of Angel. Aquela música super linda, maravilhosa, todo mundo conhece. Mas você repara que a música não... A música em jogo de terror não toca o tempo todo. Toca só em momentos delicados, por exemplo. Não, cara, a musiquinha estilo Psicose nos momentos críticos da história, cara, isso tem em todo jogo de horror. Isso é, na verdade, aquela cena tem a música do Psicose em todo jogo de horror. Bom, como a sociopata digital disse, tem trilha sonora sim. Só que a gente vê, e aí, como o próprio Ninja Inimigo disse também, que essas trilhas sonoras, na minha opinião, acabam ficando bem divididas. Você tem geralmente as músicas temas ou as músicas que são mais melódicas pra abertura ou fechamento, ou pra momentos mais dramáticos dentro da história. E aí você tem outras trilhas sonoras, que na minha opinião ainda são trilhas provavelmente ditas, mas não tem um aspecto muito melódico. Geralmente, como o Akira Yamaoka é bem conhecido por fazer, botar um bando de barulho esquisito combinado e aquilo gerando uma trilha muito tensa, que deixa o jogador, assim, completamente assustado. Desde, sei lá, metal arranhando até barulhos aleatórios, às vezes uma chuva no fundo, alguma coisa do gênero. E acho que essas trilhas aqui acabam realmente compondo o ambiente do jogo. Não, então, nesse aspecto, eu acho que as trilhas do Silent Hill, elas são excelentes por causa disso. Elas realmente te colocam na tensão do momento. E eu acho legal também que o Akira, ele tem umas escolhas, assim, muito bem sacadas. Como, por exemplo, no Silent Hill Homecoming. Aí não tem uma parte que a gente tá numa casa... É no hotel, eu acho. Que tem uma porta com um buraco que parece uma boca de monstro, assim, com dentes. Vocês jogaram Homecoming? Eu joguei, cara. Então, eu aí joguei. Tem uma parte que a gente tá no hotel e aí o personagem principal, o Alex, ele encontra uma mulher que tá atrás de uma porta e essa porta tem um buraco que é em forma de uma mordida de monstro, assim, vamos dizer. E só que você não vê a mulher lá dentro e você fica conversando com ela. E ela pede pra você buscar algumas fotos que representam momentos do passado dela, né? Aí, enquanto você sai pelo hotel procurando as fotos pra ela, ela fica cantando uma musiquinha de ninar, igual a musiquinha de ninar criança, e você fica ouvindo só essa vozinha dela. E aí, conforme você vai se afastando, óbvio, o som fica mais baixo, mas no hotel inteiro você fica ouvindo só a musiquinha da mulher. E esse momento e é essa muito... essa porra legal. Assusta. É muito sick. Canção de Nina, palhaço, quarto colorido. Essas porras assustam. Essas porras é que criam os assassinos de amanhã. Cara, é. Quando você tá num filme ou num jogo de terror e você entra num quarto de criança à noite, vai dar merda. Vai dar merda, com certeza. Caraca, toda criança tem parte do satã. As pessoas não se bancam, né, cara? Que você pega a criança e canta pra ela, boi da cara preta. Sacanagem, pega essa criança e leva pro inferno. Porque ela tem... O Senhor da Eternidade cantando música de Niná pro filho dele. É, moleque. Dorme, neném, que a cuca vem pegar, velho. Tipo, você não fez isso, cara. Dorme, e mamãe foi trabalhar. E eles nunca dorme, mais... Dorme, neném, senão a cuca vem devorar suas tripas à noite. Aí, bora gravar a versão hardcore das músicas. Não, cara, não é... Achei o pau do gato e os intestinos dele ficaram pra fora. Arranquei o pau do gato. Ai, não. Mas então, o mais interessante do jogo de horror não tá na jogabilidade, não tá nos puzzles, não tá na forma em que você vai conseguir zerar o jogo, mas sim na imersão que o jogo te traz. Por falar em imersão, essa questão da trilha sonora dos efeitos sonoros, pra mim é o principal elemento da imersão do jogo. Cara, imagina jogar BioShock sem ter aquelas falas psicóticas daquela população enlouquecida, sem ter aqueles gritos bizarros toda hora, cara. Não ia ter graça nenhuma. Tem uma coisa muito legal em BioShock quando eu entro outro. Teve uma hora que eu entrei num distrito de, sei lá, médico de operação plástica. Aí passa tipo um vulto atrás de mim e uma mulher gritando: "Give me back my youth! My youth! You promised me pretty, Simon! You promised me pretty! Now look at me! Look at me!" Não, os gritos me assustam muito, cara, de BioShock. Aqueles gritos são bizarros. Mas então, os jogos de horror são movidos pela imersão. Os bons jogos de terror te deixam preso, esquecendo o mundo lá de fora. Quando você pensa que é só um jogo, você não fica com o cu na mão de estar andando naquela cidade nevoada ou tá passando por meio de monstros das mitocôndrias, entendeu? É só um jogo, mãe. Afe, mãe. E é um prazer meio sádico, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica tenso e querendo largar o jogo, a gente não consegue. É, cara, a gente fica horas na mesma fase de Left 4 Dead, no modo mais difícil, morrendo no primeiro mob que aparece, no primeiro grupo de zumbis, e a gente acha que dá e vai tentando novamente, quando vê, já virou a noite. Mas tá Left 4 Dead não é survival horror. É survival action. É diferente. É fanstration horror, moleque. É fanstration. Agora, essa parte de ficar tenso com um jogo de terror, pra mim, isso é a definição perfeita. Feita de adrenalina saudável. Pra você ali passar por um momento tenso, mas saber que beleza, é um jogo, é um filme, eu não tô precisando ser assaltado pra ficar tenso desse jeito. Isso aqui é, sabe, desesperado. É. Adrenalina saudável, eu gostei desse filme. Adrenalina saudável. Cara, pra mim, Fatal Frame é um excelente exemplo. Por quê? Ele é um jogo ainda survival horror, mas que te bota pra ficar muito tenso, porque o único jeito que você vai conseguir matar os fantasmas lá é esperando aquele momento ideal, o Fatal Frame, que é quando você, assim, o monstro tá quase te matando e você consegue bater a foto. Então essa jogabilidade eu acho que cria uma situação propícia pra você pensar: ou eu vou ficar fugindo o tempo todo, ou eu vou conseguir matar. Mas se eu quiser matar, eu vou ter que ficar mais tenso ainda. É, isso é muito foda, realmente. Porque você fica nervoso mesmo na hora de matar o inimigo. Porque, tipo, não é fácil. Se você não matar, você vai morrer. Tá lutando pela sua vida. É a vida do seu personagem, a extensão do seu ego. E caralho! Caralho, hein? E por isso que eu acho que os jogos de horror são muito bons, ao contrário dos filmes, que eu já não acho tão bons. Para você ter a experiência real de horror, você tem que se transportar muito pra dentro da narrativa. Muito melhor do que num filme em que você está vendo a história de um outro personagem, é melhor você ser aquele personagem e sentir o medo que aquele personagem vai sentir. Em vez de você falar: "Sai daí, fulano!" Você tem que falar: "Caralho, eu tenho que sair daqui, senão GG!" A não ser que no filme o autor consiga colocar o personagem principal com alguma identificação com o público, que aí você acaba tendo a imersão também, mas concordo com você que não é a mesma coisa que o jogo. Cara, o Ninja Inimigo, por isso que a interação é crucial, cara, porque quando você tá participando, e eu acho isso muito legal, pra você ver o seguinte: tem muita gente que gosta de ver filme de terror, mas não gosta de jogar. Por quê? Porque quando você tá vendo o filme, você pode tampar o olho que o filme vai passar do mesmo jeito. Os eventos ali daquela história nunca vão parar pra você, necessariamente. E, enfim, aquelas cenas de terror acontecem independentemente da sua participação. Mas quando você tá jogando, você pode estar morrendo de medo, e se você não fizer nada, você nunca vai avançar na história. Ou você vai morrer. Ou isso. Se você realmente estivesse ali. Você só tem duas opções. Você é forçado ou a avançar e enfrentar o seu medo, ou então desligar o jogo e morrer. E não tem forma melhor do que dar o medo e a imersão no horror do que forçar a pessoa a enfrentar o medo. Exatamente. Por isso o gênero de horror é tão bom. Quando bem feito, óbvio. E quando não vira ação. Eu acho que vocês estão muito geração jogos mortais com o negócio de filme, cara. Pô, cara. Por que? Por que esse negócio de achar que os filmes são ruins? Tem tantos filmes bons, cara. Não tô dizendo que todos os filmes são ruins. Filme de terror ser ruim é uma opinião minha que eu não tô explicitando. Eu tô falando que a experiência do terror... Não tô explicitando. Eu não gosto de terror. Em nenhum momento eu falei que os filmes de terror são ruins. Eu falei que a experiência de terror nos jogos são melhores. Entendeu? Ah, babacão. Olha, eu nunca fiquei sem dormir por causa de um jogo. Mas quando eu vi Exorcista e Candyman, eu fiquei tipo uma semana com insônia. Mas peraí, com quantos anos você viu Exorcista? É, há quanto tempo? Pô, eu tinha, sei lá, 20 anos. Mentira. Depois que você teve pelos, você passou a não dormir por causa de um filme? Joguei, sei lá, Fantasmagoria, Clock Tower, vários jogos de terror quando eu tinha, tipo, 12 anos também e dormi na moral. Eu fiquei sem dormir depois que eu vi Up, Altas Aventuras, cara. É bem triste. Eu acho que isso depende também da apresentação do jogo, do tipo de imagens e cenas que ele te coloca. Se o jogo for mais perturbador, como, por exemplo, no caso do Silent Hill, uma pessoa propensa a ter pesadelos e levar sustos vai se assustar e não vai conseguir dormir. Mas se for um jogo como Left 4 Dead, por exemplo, que é de diversão, de matar o zumbi na brincadeira, você não vai se assustar nem nada. Jogos de diversão. Diversão todos deveriam ser, né? É. Mas você tem nas duas mídias, você tem as duas formas. No jogo, nem sempre ele te coloca totalmente no papel do personagem. Nem sempre você deixa, de certa forma, de ser observador. Esses enquadramentos, por exemplo, em que você vê a câmera de frente, ou você vê o personagem de frente, ali ele tá te colocando numa posição de observador, embora você seja um observador com poder de controle sobre a cena. É, em filmes mais... Esse filme espanhol, o Hack, você vê o filme em FPS. Você vê na câmera da cabeça de um dos caras lá, do Bob espanhol lá, que tá invadindo o lugar. É. Na verdade. O cara não é do Bob espanhol. O cameraman, ele é só um cameraman No 2 é um Bob espanhol. No 2 é um Bob espanhol. Ao contrário do que o Lápis falou, que eu odeio filmes de terror, Wreck é uma das minhas séries de terror preferidas. Eu gosto do 1 e do 2. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry. E a última característica que eu posso numerar aqui é que, em um jogo de horror, os inimigos são sempre criaturas que não são humanas, assim, podemos dizer. Você nunca tem um jogo de horror em que você está enfrentando nazistas. Ou um jogo de horror que você está enfrentando militares. É sempre... Pô, no Fantasmagória... Só não fizeram. Ó, veja bem, no Fantasmagória, você enfrenta... Tipo, na verdade, a maior parte do terror é visto no passado. Mas, bem ou mal, é o seu marido lá. Tipo, você contar uma mulherzinha e é o seu marido que é o cara mal e o cara que te fode. O problema é que, na verdade, ele tá, no final você descobre que ele tá dominado por um demônio. Mas, enfim, é um cara. Aí cai tudo no terra, né? Não, mas só explica a maldade dele. Ele não tem nenhum poder sobrenatural. Ele só é um cara que muito mal. Só isso. Entendi. Eu lembrei de um que tem, sim, inimigos humanos, que é o Galerians. Os inimigos principais que você enfrenta são humanos que sofreram experiências. Mas você tá falando, eles sofreram experiências, então eles já não são humanos. Não, então, só que é porque o laboratório lá que a gente... Explora, fazia experiências com humanos, experiências psíquicas, mentais, sei lá, e aí eles têm o poder da mente exacerbado. Mas são humanos, então aí eles conversam com você e... Mas eles têm poderes sobrenaturais. É, tem. Ah, tá, tá colocando aqui só humanos normais. Se for levar pra esse lado, porra, quase nada tem humanos não, normais. Não, cara, olha só, esse aqui é um exemplo. Não é Manhunt. Manhunt. Exatamente, Manhunt. Manhunt é só seres humanos. Ali, é presidiário, tudo. Tá aí, você deu um ótimo exemplo. Era isso que eu tava procurando. Eu não conheço esse jogo, mas eu não conheci um jogo que você passava, tipo, sei lá, numa prisão tentando sobreviver aos presidiários, ou um sobrevivente de guerra fugindo de um campo de concentração judeu, entendeu? Você pode fazer um bom jogo de survival horror assim, mas eu não conheço. Não, e o Manhunt, ele é exatamente isso, porque você vê que não tem nenhum elemento sobrenatural ali. Por quê? Porque é um cara sinistrão que tem muito dinheiro, que pega um presidiário, ou um cara que ia ser mandado pra cadeira elétrica, que é você, no caso, e aí ele bota você junto numa área com um monte de outros de presidiários. E assim, o que que ele quer com tudo isso? Que você mate essas pessoas e ele tem as cenas boas de você matando essas pessoas pra lançar Snuff Films, que são aqueles filmes com pessoas morrendo de verdade. Entendi. É só isso. Tipo assim, o cara é sádico, é doente, mas não tem nenhuma, sei lá, nenhum Z-Virus nem nada do gênero. Né? Snuff Film? É. Por favor, Max Splinter, diga isso com sua pronúncia nórdica de inglês. Snuff Films. Bom, mas enfim, ninguém me dá spoiler, porque eu não joguei até o final, mas até onde eu joguei de Bioshock, eu estou lidando com seres humanos enlouquecidos. Você injeta o negócio do raio mortal? Você é a pessoa mais sobrenatural, até o ponto que eu joguei. Você é sobrenatural porque todas aquelas pessoas parecem... Mentira, mentira. Tinha uma criancinha psicopata, pequenininha, psíquica. Mas até um certo ponto você... Então as pessoas normais que você tá me falando, tipo aquela que você encontra em 5 minutos de jogo, elas escalam paredes que nem o Homem-Aranha e pulam de um lado pro outro a distâncias absurdas? Eu ainda não vi ninguém fazer isso nem no jogo do Flamengo, cara. Os Spicers são geneticamente alterados, eles não contam mesmo. Mas as Little Sisters são assustadoras. E elas nem são inimigas, assim. E você nem consegue matar elas. É, você fica com dó, mas elas têm aqueles olhares medonhos de criança do mal. Cara, dá pra matar sim. Eu fiquei com uma pena quando eu transformei uma delas naquela minhoca gorda. Ah, matar ela, você tá dizendo, é sugar energia vital dela. Ah, desculpa, porque ela... Spoilers! Não! Isso não é spoiler não, cara. Isso é uma coisa... Ué, isso é no começo do jogo, caralho. É, não, isso não é spoiler não. Porra, se tu jogou 5 minutos de jogo, a culpa não é nossa, pelo amor de Deus. Sabe, eu não acho que a gente explorou direito a definição da escassez de recurso aí. Então, por favor, adicione o que você quiser. Eu vou adicionar uma coisa aqui, porque é uma coisa muito pessoal minha, uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade. Trabalhar com escassez de recurso dentro do jogo, pra mim, é a pior coisa do mundo. Você tem aquela sensação de que, quando chegar a hora, você saberá que tá na hora de usar o teu item secreto que tu tá guardando. O problema é que, se depender de mim, eu nunca vou zerar a porra do jogo. Se não for uma coisa assintosa, tipo, um buraco na cabeça de estátua, enfia aqui o rubi, eu vou guardar aquele rubi achando que tem alguma coisa importante pra ele até aparecer o crédito. E eu já fiz isso várias vezes. Quando... Você não consegue desapegar de todos os elementos no seu inventário, é isso? Tipo isso. Primeiro tipo... que isso é impossível, porque você não vai conseguir andar com as coisas no seu inventário, porque o inventário vai ficar cheio. Mas, segundo, quando aparecer o Tyrant, ou um bicho gigante que você tem que enfrentar, você vai usar, senão você vai morrer, cara. Você sabe não que você pensa? Passar ele na faquinha. Mas sabe o que você pensa? Quando aparecer o Mewtwo, você vai usar a Master Bola. Não vai nem pensar. Mas aí é que é... Não, cara, eu tô pensando justamente um... Eu lembro aqui do jogo de Vampire que teve pro PC, Vampire Redemption. Meu Deus. Não considero horror, assim, mas você tinha um certo trabalho com escassez de recursos. Que você pegava um vidrinho, uma poção que deixava você mega forte, mega bizarro durante alguns turnos. E só tinha uma poção dessa na porra do jogo. Cara, essa porra morreu no meu inventório. Mas é bom. Eu fiquei pensando, cara, vou usar no chefão. Só que o jogo não deixa bem claro qual é o chefão, porque aquela parada de chefão com várias formas. Que sabe vai... isso? Elixir em Final Fantasy. Você fala, não vou usar esse elixir nem fudendo. Aí você chega no último boss com, sei lá, 20 elixirs. E não usa. Isso. E não usa, óbvio. Sério, porque você não sabe que é o último boss. Exato. Pode ter várias formas. Mas se bem que quando vira um bicho gigante abstrato, você tá sempre quase sempre sabe lá. Quando é o último, cara. Yoshitaka Kamano assina no final, assim, esse é o último chefe, quando é o último chefe. Eu tinha muito problema com isso nos Resident Evil, porque os inventários eram muito limitados. E aí, como eu sou muito ruim, eu sempre fui ruim em todos os jogos, eu quero carregar... É sério, de verdade. Eu sempre quero carregar as melhores armas. Sempre a Shotgun e o Rocket Launcher. Sempre. Só que aí eles ocupam... Se eu não me engano, no Resident Evil 2, eu acho, tinha uma arma que ocupava dois espaços no inventório. Acho que era o Rocket Launcher que... Deve ser o Rocket Launcher. Aí você ou Grenade Launcher. É, e aí então tinha que guardar as armas, guardar as munições. E aí várias vezes eu tinha que voltar, procurar um baú desesperadamente pra poder descarregar as coisas, abrir espaço pra poder pegar o item e levar e colocar no lugar. Seja um rubi, uma chave, uma coisa. Então eu tinha muito problema no Resident Evil por causa disso, por causa do inventório limitado. Esse baú do Resident Evil... que eu usei, eu lembro muito no 2, acho que no 1 também tinha, era muito clássico, ele ficava do lado da máquina de escrever, que era o seu save point. Isso me lembrou um outro fator de Resident Evil, que, nossa, que saudade da época que ele realmente era um survival horror. Você tinha saves limitados, porque você tinha que encontrar a tinta... Tinha que encontrar tinta pra caneta, moleque, isso é tudo pra caralho. Era tinta pra máquina de escrever, isso era muito maneiro, pra você poder salvar, você gastava a sua tinta. E a tinta ocupava espaço no inventório, cara. Exatamente, isso era muito, né, sacana. Onde tá escrito que eu tenho que gravar meu jogo com a máquina de escrever? Eu sei escrever, porra. Pega um lápis e um papel, salva a porra do jogo, caralho. Anota no papelzinho, eu estive aqui. É, porra. É. Não, mas o mais legal é que era um laboratório altamente tecnológico, uma delegacia cheia de computador e não sei o quê, mas você tinha que escrever na máquina de escrever. Isso é uma referência a todas as coisas que você encontrava nos jogos, que eram referência à narrativa. Por exemplo, as cartas, os escritos, as coisas que as pessoas diziam, como passaram por aquela experiência, que é o que contava a história do jogo. Você tava fazendo que nem aquelas pessoas, contando o que aconteceu. Se você morresse, algum aventureiro ia chegar lá. E normalmente esses jogos têm esses bilhetes ou coisas escritas com sangue na parede que dizem tipo, ah, o fim está próximo. Ou então, cara, sinceramente, the cake is a lie. Dia 20 de dezembro do ano que vem, eu não vou ficar me preocupando em escrever coisa pra quem ficar vivo ler, cara. Porra, foda-se. Pois é. Eu vou escrever o especial. Meu ódio será a sua herança. Eu vou escrever o especial Secretão da Kuma, que ele tem que durar pras próximas gerações pós-apocalipse, cara. No máximo isso. Eu vou colocar o cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, BA start. Ó, assim que faz o código no Konami. Ah, bota aí DDQD, cara. É mais fácil. DDQD. Botar essas paradas assim, de utilidade. Tipo, uau, os zumbis estão chegando. Porra, foda-se. Do not forget IDK. O cara que sobreviveu sabe que os zumbis estão aí, cara. Pois é. Não, e o legal é que em alguns memos, em alguns notes, eles colocam a descrição, né? Não, um monstro. E ele era, tinha 2 metros de altura e era todo deformado. E me atacou e não sei o que. Tá bom, não quero saber, eu quero fugir. Mas às vezes você pega uns memos que estão escritos assim: esse rubi vermelho, eu até hoje não entendi pra que ele serve. Mas peraí, talvez aquela estátua. Aí, mancha de sangue. É, tipo, e o Ikea do cara era de quanto, né? Ah, Ikea. Esse cara jogou RPG GURPS. Jogou GURPS, hein, cara? Olha só que vergonha. Mas vamos lá. Partiu o túnel do tempo? Partiu? Partiu. Do tempo. Beleza, então. Então, a nossa historinha começa com um jogo de 80, que saiu pra Mac, pra Apple II, jogo da Sierra, chamado Mystery House. Talvez é um dos primeiros aplicativos gráficos pra computador que já tenham sido feitos. Era um jogo que mostrava várias imagenzinhas num quadro negro e traços brancos, como se fosse giz, assim, desenhando o cenário. Eu vou até mandar pra vocês aqui um exemplo. Um negócio bem rústico e até tosco, eu diria. Vocês deem uma olhada aí. E tinha umas anotações textuais embaixo, né? E aí você ia decidindo o que se fazia, né? Era aqueles jogos de digite e seja feliz. Anotações incestuais? Incestuais, não. Não falava pra você fazer sexo com sua irmã nem com sua mãe, não, cara. Ainda anotações não. Textuais. Ah, tá. Beleza. Pode continuar. É mensagem subliminar pro Mestre Splinter. Incesto. Incesto. Smoke. Smoke. E esse jogo era meio inspirado, assim, nos romances da Agatha Christie, né? Coisas de assassinato e vamos resolver quem matou quem. Detetive, Coronel Mostarda na sala de jantar com caixa de sal, etc. Incesto. Smoke. Nossa, eu vi aqui, eu joguei esse jogo, assim. Eu pensei que ela ia falar, nossa, que vontade. Nossa, eu joguei o jogo. Meus pais. Que idosa, cara. Que idosa. Menina velha. Você é velha. Eu sou uma... Você teve um Apple? Você teve um Apple II? Caraca, não, eu joguei na casa de uma namorada do meu irmão. Eu me lembro. Cara, que susto, cara. Caraca, quase perdi a namorada dela. Que susto, dela. Cara. Ia ser muito... Ah, eu joguei na casa de uma namorada minha. Mas que preconceito é esse nesse podcast aqui, cara? Pô, irado. Não, isso não, aí. Não é. Ah, ia ser... Não, cara, ia ser um susto ruim, não, cara. Ia ser uma adrenalina boa. Ia ser uma adrenalina... Uma adrenalina saudável. Eu não ia nem dormir essa noite. Ia ficar com a cueca melada, né? Eu quero colocar no multishow daqui a pouco. Eu não joguei, eu tinha Apple, mas eu não joguei Mystery House, não, cara. Eu jogava Computer People, que eu achava sensacional, que é o precursor de The Sims. Explanando? Ele falou assim: eu tinha um Apple, beleza. Significa. Eu sou rica! Eu sou bicha! Que isso? Porque The Sims, né? Porque jogou The Sims, cara. Não, cara, um... cara, The Sims é casa de boneca unissex. Cara, olha só, se desse pra fazer um G.I. Joe no The Sims, eu jogava fácil. Mas não dá. Cara, é só baixar a skin. Ah, é verdade, ó. É verdade. Tá vendo o cara que já brincou de boneca, casa de boneca unissex aí também, ó. Como não deixa ninguém é que... me sangrar, não, cara. Como Fala é que você faz um survival horror no The Sims? Me explica aí. É só você trancar todo mundo na mesma sala. Caralho! Caralho, a Globo faz um survival horror, moleque, pois todo ano. Todo ano, né? Ou, sabe o que é o mais survival horror, cara? Bota todo mundo numa sala e tira a privada e a porta, moleque. Você deixa os Sims lá. E liga a lareira, e liga a lareira. Bota na piscina e tira a escada, moleque. Eles sabem subir sem escada, não? Não. Não. Cara, que imbecis, cara. Depois disso aí teve mais uma coisa ou outra aí que saíram pra Mac, mas o negócio foi começar a melhorar mesmo 2 anos depois, em 82. Quando o Frota nasceu, né, cara? Porque aí o negócio melhorou, assim. Não, o Frota nasceu em 60 e pouco, o Frota tem 50 anos já. É, depois, 2 anos depois, a Atari lançou mais um jogo aí que acabou entrando, que a gente chama hoje de Survival Horror, que é o Haunted House. Esse anterior foi Mystery House, da Sierra. Olha a evolução. Nesse Haunted House, ele já colocou colocaram mais elementos de medo, exatamente. O outro era mais investigativo, né? Você passava por percalços assim, mas nada que lembrasse o horror de fato, né? E aí, como era um jogo já pra Atari 2600, você podia ter gráficos coloridos, e aí você podia mexer com as cores e utilizar a incrível paleta de cores do Atari 2600 pra mexer com as emoções das pessoas. O seu personagemzinho, o seu avatarzinho, né? Era um bonequinho fraquinho, né? E tinha que correr dos monstros. Ele, ao contrário do que aconteceu depois de você ter recursos, esse nem recursos tinha. Você era como o personagem do Dead Space no começo do jogo, sem nada. Isso foi em 82, e depois a gente, no ano seguinte, teve todo o caos da indústria, e aí acabou. E aí tem um breve ato até. Não entendeu? Assiste nosso podcast, Era Uma Vez um Beat. Muito bom, 14. É. Pode... Ou então vê aquele documentário. Não. Veja o documentário da Discord. Podcast número 14. É. Em 5 partes, a era do jogo. Doce traseiro. Aí depois, já, né, atravessando aí o marasmo de caos que se houve, em 86, 89, não sei, a Capcom lançou um RPGzinho pra Nintendinho chamado Sweet Home, ou Sweet House agora, não lembro. Sweet Home. Que era baseado num filme, um filme japonês louco aí, que saiu na mesma época. Um pouco antes disso, né, a gente teve lá jogos que usaram o horror como elemento do jogo, mas que não eram, né, não era o foco, né. O Castlevania é um exemplo disso, por exemplo. Quem não ficou arrepiado com as Virgens Marias voantes que tinha no jogo. Mas aí a gente, voltando um pouco no tempo, você tem em 86 a criação da empresa chamada Dynamics, que é uma empresa que foi trabalhando junto com a EA, e tinha lá um cara chamado Jeff Daniel, que esse cara aí pode ser considerado um dos pais do gênero. Eu não gosto de chamar de gênero, mas um dos pais do gênero. Eles foram trabalhando com a EA e eles configuraram um jogo que é mais ou menos assim, eu vou descrever pra vocês, e vocês vão me dizer com que jogo da EA mais recente ele se parece. Você tá no longínquo espaço, onde nada mais pode ser alcançado, onde ninguém pode te ouvir gritar, e aí você de repente vê o personagem preso numa nave, com poucas coisas que se pode fazer, onde ele tá sozinho, onde as outras pessoas que estavam com ele estão separadas dele, e começam a aparecer monstros perto de você, e você tem que se virar. Você é só um cara comum que não sabia lutar exatamente, e aí você tem que atravessar aquela espaçonave no meio do nada. No meio do espaço morto. No meio do espaço morto. É, exatamente, lembra muito Dead Space, né? Que foi o jogo de Commodore 64, que é... Esse é o que pega mais ou menos, né? É o que cimenta mais ou menos os elementos que a gente depois veio a ter nos anos 90 e 2000, né? Que você tem poucos recursos, tem que achar arma e contar as balas na mão pra acabar, senão você vai ficar na faca, ou nem isso. E esse foi o primeiro jogo que meio que cimentou essas questões. E aí vem o próximo, que vocês vão poder falar melhor que eu, que vocês jogaram e eu não joguei, que é o Alone in the Dark. Com certeza. Uhul! Mas peraí, tem um jogo aí no meio. Tem um jogo no meio aí. O primeiro jogo que eu joguei foi Alone in the Dark. O que veio antes, eu desconheço. Você pode falar algo, o que você vai falar aí, Mestre Splinter, mas eu desconheço. Você conhece. É um jogo de horror, que você era um jovem explorador, amante de esportes radicais, tava em seu esqui, e depois de... Puta algum... que pariu! É verdade. Um inimigo que você não podia enfrentar, você tinha que fugir. E eu acabei de descobrir, vendo aqui na Wikipedia, que dava pra fugir do Abominável Minas Neves. Cara, eu vou baixar esse jogo. Sei lá. Cara, se você digitar XKCD Monstro da Neve no Google, vai ser a primeira tira do XKCD. XKCD mais vista até hoje. Dá pra fugir, cara. E atira é imbecil, porque é tipo o cara jogando igual um retardado. Ah, não consigo fugir do monstro. Aí vem a namorada dele, aperta F. Aí ele vê um cara de bunda assim, aí tem uma tira embaixo. Realmente dá pra fugir. E olha essa informação aí. Isso é mentira. Vocês todos estão aí querendo pegar uma pegadinha em mim. Não dá pra fugir dos monstros das neves no jogo de esqui. Sai do meu podcast. É, moleque, é um roubo psicológico agora com você, cara. Não dá pra fugir. A sua vida não existiu, cara. Não respect. Inclusive, esse jogo vai ser citado breve numa música de abertura nossa aí. Vambora. O Alone in the Dark foi o primeiro jogo que eu joguei. A experiência que mais me recorre a esse jogo é na primeira cena em que você tá, não sei porquê, principalmente porque naquela época eu não entendia lufas de inglês, mal sabia ler. Eu cheguei, começa num quarto, numa sala, e você tem que mexer os móveis around, aí passa um monstro poligonal bizarro pela janela. Muito bizarro. Eu me lembro como se fosse ontem, eu tô jogando. Caralho, cara, jogo. É, tô com uma bolada esse jogo aqui, maluco. Aí eu jogando assim, aí aparece o bicho no canto. Caraca, o bicho no canto! Saiu correndo. Cara, é sensacional. Você começava lá no sótão, porque ou você controlava o Edward Carnby, né, que era o detetive, o investigador, ou você usava a mulher, que eu não lembro agora, mas a mulher tinha uma conexão direta com alguém daquela casa. Acho que era um tio dela. Ou caraca, desde os 8 anos, o que o Logan é o bardo vadio que entende das narrativas. Não, mas, cara, pô, eu gostava muito daquilo. E aí você tinha que... Depois aparecia aquele gremlin lá, sei lá o que que era, né? Porque você morria de medo, mas se você olhar hoje em dia, é tão tosco como é que aquele bicho é. Porra. E aí você começava lá no sótão, investigando, tinha um piano lá em cima, e depois você ia descendo a casa inteira. Cara, pra mim, a cena mais sinistra é quando tem a biblioteca, né? Não sei se vocês lembram da biblioteca, que tinha aquele monstro gordinho com o lampião, que você ficava tentando fugir dele, não tinha como matá-lo. Só que tinha aquele livro bizarro que você lia, e se você abrisse o livro e você, tipo, botasse pra ler, o seu personagem lia, tipo, aí daqui a pouco o seu personagem terminava de ler o livro, era levantado e alguma coisa quebrava a coluna dele, game over. Caraca. Aí, ou seja, não leio o livro, né? É, pra mim era sempre assim, vou ler o que tá escrito, me liguei, ok, não vou ler nada porque não adianta. Eu não sei ler. Pra mim foi o primeiro. Ele foi o primeiro jogo de horror true. É, true, exatamente. Sim, sim. Ué, quer ver mais coisa? Se você... No Alone in the Dark, a sua... Apesar de ser... Nossa, era ridículo. Você podia lutar. Aí você dava chute, dava soco nos goblins, gremlins lá. Mas enfim. Não, e era super bem feito. SD, mulher. Cara, era surreal. Apesar desse espírito de fuga, se você tentasse sair da casa sem antes resolver, sei lá, a maldição dela, assim que você abrisse a porta principal, saía uma minhoca verde e te matava também. Te forçando a, tipo, apesar de ser um survival horror, você não tinha como fugir logo de cara. Era lindo isso. É linda a morte. É. Ele tinha altos tricks, assim, durante o jogo. Eu me lembro do 4. É o 4 que era o The New Nightmare? É, isso. É. Aí eu lembro que tinha uma sala. Aí eu não sei se você tinha que tirar uma lança de algum lugar ou colocar, mas se você não colocasse ou tirasse, sei lá, do lugar certo, você ficava eternamente preso naquela sala. Quando você tentava sair, você reaparecia na sala de novo. Era algo assim, eu não lembro direito. GG. Você ficava preso no jogo pra sempre. Perdeu. Ah, você tinha que descobrir que você tinha que mexer naquela lança, senão você não conseguia sair dessa sala que você tinha entrado. Lembrando, numa era que não tinha internet. Não, mas esse aí já é o The New Nightmare, né? Exatamente. Ah, então, mas tinha as revistas com os detonados, isso aí. São games! Mas essas revistas com detonados eram... Esses detonados eram feitos por caras que eram tratados como escravos. Tipo, senta aí, termine esse jogo e só levante daí com ele zerado. Eu não queria trabalhar com videogame, é porque eu gostava de jogar, agora eu não gosto mais. Caraca, experiência do Ilapso com imprensa de games. Era triste mesmo. Eu também imaginava eles presos num calabouço e levando chibatadas pra terminar o jogo. Porque era cada detalhe. Não, quando eu era criança. Como é que o cara achou? Quando eu era criança, eu imaginava eles como super jogadores de videogames profissionais. Mas isso é porque aquele papelzinho que a Nintendo te dava quando você comprava alguma coisa da Nintendo, falava, ligue para a nossa assistência técnica, nossos super nintendistas vão ajudar você. Eu até me perguntei se eu ligasse pra lá, eles me ajudavam a dar dica do jogo, cara. Tinha uma hotline do Master System. Sim, era isso. Nintendo Hotline. Nintendo Hotline. Master System também tinha isso. Também tinha. Era concorrente, né? Não, e eu acho que a Master System, até que Toy tinha uma no Brasil até. Mas os jogos de Master System, o que, que você ia perguntar, né? Pô, como é que eu passo da fase do Alex Kidd? Pulando, socando. Ah, valeu, obrigado. Ah, não, tinha uns puzzles. Echo the Dolphin tinha uns puzzles. Gato. Jogando jogo de golfinho. É, não quero falar. Então, Clock Tower. A Torre do Relógio. Caraca. Jogo muito clássico, muito bem falado, mas... Eu nunca joguei. Ah, que isso, cara. Ah, meu Deus. Pô, pega um emulador agora. Ok, ô Logan, foi pra isso que a gente chamou aqui, cara. Você e a Bebs, que tem um monte de jogo aqui que a gente não jogou, cara. Não, desculpa, cara. Eu joguei um antigo do Clock Tower. Quando eu tinha Super Nintendo, eu não ia jogar Clock Tower. Eu ia jogar International Superstar Soccer. Nós estamos falando do Clock Tower do Super Nintendo, sociopata. É, o 2D, 2D. Então, exatamente. O 3D eu não joguei, não. Eu joguei um pouquinho, achei chato. E larguei pra lá, mas o 2D do Super Nintendo eu joguei. Então, e era legal, ele foi um dos primeiros em que você tinha que fugir e se esconder em vez de lutar, ou em vez de desviar dos inimigos. Não foi? Foi o primeiro um dos primeiros. Mas tem alguma coisa a ver com uma torre e com um relógio? Porra, cara, tudo bem. Bom chute. É o lugar onde você fica, mas não esquece. Tipo assim, tem, só que eu lembro das minhas memórias de Clock Tower são numa casa. Tipo, eu não lembro de Clock Tower. Eu lembro da casa. Cara, eu lembro. Pode ser. Tipo, Malhação não é mais uma academia. 20 anos já. Mas, cara, o que tinha de sensacional no Clock Tower era porque... Bom, pra começar, eu já acho sensacional porque é Survival Horror 2D, né? Não é todo dia que você tem Survival Horror 2D. E tinha uma sacada que era... Acho que era um garotinho que segurava uma tesoura gigante. E se você ficasse muito tempo parado num cenário, ou se você não conseguisse resolver alguma coisa durante muito tempo, aí aquele garotinho vinha te forçar a sair daquele cenário, ou se esconder, ou fazer alguma coisa. E você não tinha como matar esse garotinho, esse psicopata doido que te perseguia. Então começava a tocar uma música tensa, você tinha que se esconder logo. Senão ele vinha lá e cortava sua cabeça com a tesoura. Que bonito! Nossa. Era um orfanato essa casa. E aí tinha a menininha principal e acho que mais umas duas ou três crianças. Um passeio do colégio. Aí na caixa. Tava uma merda. passeio do colégio do horror. What's going on? I arrived in town and the whole place went Rick, insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Residente do mal. O mal que reside. Mal reside. Que é aí sim a franquia que é a franquia que batizou esse termo que a gente usa hoje, né? Essa franquia foi um sucesso e eu me lembro até hoje da cutscene inicial do primeiro jogo, feito com atores de primeira categoria filmando com "Please don't go" helicóptero indo embora, né? Não! Mas é que é engraçado. Resident Evil que... Cara, o Resident Evil, apesar dele ser um jogo de muita tensão, excelente ambientação pra época. Apesar de ser muita tensão, excelente ambientação, te deixava tenso, música até legal, que te deixava no clima, a dublagem, assim, era o suficiente pra te fazer desistir daquele clima de terror, cara. Mas quantos jogos dublados você tinha na época, cara? Pouquíssimos, é verdade. Por isso que a gente não desistiu. Isso era um bom fator no jogo, na época. Você tem que transportar pra 1996. Cara, em 1996... Cinco. Não, acho que era 6, hein? Mas enfim, seis. A gente escutou a... Here, take this lockpick, Jill. You, the master of unlocking. Gente, isso era lindo. Você entrava no departamento de Blizzard pra você ser a mestre de abrir fechaduras. Pera aí, que eu acabei de lembrar de um filme chamado Um Golpe à Italiana, ou coisa assim. Italian Job. Italian Job, que tem a mulher que ela é tipo especialista... Um golpe de mestre. Um golpe de mestre, obrigado. É porque um golpe italiano é o tipo. É a Charlize Theron. É, ela é especialista em B-Coffer, então, pô, faz sentido. Ninguém reclamou no filme, quem vai reclamar no jogo? Não, vai reclamar no Charlize Theron, cara. O problema não é ela saber abrir porta, o problema é que é tosco o diálogo, é tipo, ei, você, o mestre de fechaduras, por favor, tome esse negócio aqui pra abrir a fechadura. No meu trabalho eu escuto isso direto. Você, que é um estagiário, vá carregar aquela caixa pesada. O Resident Evil, ele tinha toda essa proposta cinematográfica, né, cara? E aí eles botaram essas cenas que hoje são tristes de se lembrar, essas cenas com os atores lá. E quando você começava o jogo, ainda tinha aquela introdução maneira, né? Tocava aquela música incidental de filme de ação, né? Com fulano de tal, como Chris Redfield. Exatamente. Ciclana com o colã de plástico mal feito de carnaval, como Jill Valentine. Maluco Chamber. Que parece o Duke Nukem com gel de cabelo fodido, como Albert Wesker. Não, é assim não, é Albert Wesker, é Chris Albert Redfield, Wesker. Jill Valentine. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. E Rebecca Chambers. Que é a Yuffie do Final Fantasy VII, né, cara? Yeah. Não, gente. É, menininha fofa adolescente, como Rebecca Chambers. Porra. A menina tinha 18 anos e estava na polícia sendo especialista médica. Com certeza, porra. Botaram um fetiche japonês numa parada que é ambientação americana, cara. Cara, aí, parabéns. Mas o Resident Evil é japonês, né? Tanto é que o nome original é Biohazard. Biohazard. É, isso é muito interessante, cara. Porque boa parte do mistério no 1 era você não saber se era um troço meio sobrenatural tal, sei lá, culto satânico, sim, ou se era algo meio científico, né? E o título Biohazard já deixa isso logo de cara. Verdade. O Resident Evil já melhor mitiga esse negócio, né? Você não sabe... É tipo, maldade doméstica. É. Caraca, pareceu muito o programa da Márcia. Maldade doméstica. Cara, parece o mais nome de filme do Peppa Filmes, essa parada. Mas o Resident 2 perdeu bastante parte do horror que tinha no 1. Eu não sei se foi porque eles tiraram do confinamento da casa, apesar de ter o confinamento dentro da delegacia e depois... Terça-feira, né, brother? O grande lance do Resident Evil 2 é que virou um jogo mais de ação. Você tinha momentos em que aparecia, tipo, logo no começo do jogo, aparecia um Licker no Resident Evil 2. E você tinha que enfrentar o Licker logo no começo do jogo. Então, tipo, já tava assim mais do... Você não podia fugir do Licker. Você pegava a sua shotgun que você achou e matava o Licker. Tudo de passagem. Eles foram evoluindo os inimigos meio gradativamente, assim, né? Porque no 1 a gente só tinha os zumbis, os cachorros e no final o Tyrant, né? E a cobra gigante. E a cobra gigante, exatamente. Aí no 2 a gente tinha o Licker e tinha o William Birkin, que no final virava aquele monstrengo horroroso nojento. Virava o Tyrant do 2, aí no 3 tem o Tyrant do 3, no 4 tem o Tyrant do 4. Pois é, só que aí até o 2 a gente ainda conseguia fugir dos inimigos com certa facilidade, né? Só que aí no 3 pensaram, não, vamos sacanear esse povo e colocar um perseguindo eles o tempo inteiro. Aí apareceu o Nemesis. A primeira cutscene do 3, pra você ter uma noção como eles abandonaram, horror. A primeira cena do 3, quando você começa com graphic game sem CCG, é uma explosão na delegacia, assim, BUM! Voando zumbi pra um de lado e a Jill dando um mortal saindo da delegacia. Ha! A gente pode comparar mais ou menos a trajetória da trilogia Resident Evil com o John McClane no Duro de Matar. No Duro de Matar 1, você tem um maluco com medo pra caralho, com a família dele ameaçada, maluco preso dentro de um prédio, lá com o pé todo cortado, fala, porra, fudeu, vou morrer. Igual no Resident Evil 1, você lá preso. No Duro de Matar 4, ele é um filho da puta que surfa um caça F-18, joga um carro no helicóptero, porque eu tava com escassez de balas, igual no Survival Horror, dirige um helicóptero... Dirige um caminhão no meio de um lugar maluco com um avião tacando míssil nele. O cara virou a porra do super-herói, meu irmão. Ele virou a porra do super-herói. No meio do lugar maluco. No meio da Felizlândia. Sacou? Mas, cara, se você parar pra pensar, isso tem muito a ver com a proposta do mistério, né? Geralmente o survival horror tá associado mais a uma temática de mistério. Porque a partir do momento que você já conhece qual é, sei lá, o seu inimigo ou a ameaça que tá diretamente te afetando, você pega em armas e aí você tende mais pra ação que pra exploração. Faz sentido. Cara, esse termo pega em armas é muito, assim, vamos pegar em armas e a revolução do proletariado. Quilombo dos Palmares. Vale lembrar aqui que o Resident Evil, quando o Shinji Mikami teve a ideia da criação, o Mikami trabalhou naquele Sweet Home que a Capcom fez em 89. E aí, quando a tecnologia foi avançando ao longo dos anos 90, ele foi querer fazer uma coisa nesse sentido. Mas ele não gostava muito do Alone in the Dark. Ele deu até uma entrevista uma vez falando assim, não, quando eu fizer um jogo assim, eu não quero botar merda de fantasminha e essas coisas batidas. Eu quero monstros de verdade, que as pessoas céticas, que custam acreditar no que não é tangível, olhem e falam, fudeu, essa porra... Porra, tem mão, tem braço, vai me dar uma dedada e vai arrancar minha cara fora. E aí... Essa coisa tem tentáculos para te penetrar. É um proctologista! essa coisa vem de um hentai japonês. Aqueles tentáculos do Nemesis era exatamente isso que eu pensava. Nesses animes nós. E ele não tava seguindo a Jill, ele tinha um fetiche com a Jill. Cara, não à toa o 3 é o único que você só joga com uma pessoa de um sexo, né? Você não pode escolher, né? Com top. Tem que ser a mulher. Com top que a gente saia. Tomara que caia. Eu acho que é justamente pra não afastar os jogadores do sexo masculino, né? Não, eu não quero um cara com tentáculo pra me penetrar, me perseguindo. Mas você jogava com o Carlos de vez em quando. Mas eram trechos pequenos, né? E depois naquele minigame que abre. E outra coisa também, o Resident Evil, se você entrar no site da Capcom, tem uma página lá que tem estatísticas de venda das franquias, né? O Resident Evil é a franquia que mais deu dinheiro até hoje. Eu fico triste por ter dado mais dinheiro do que Street Fighter. Street Fighter, é. Mas eu entendo. Os primeiros Resident Evil foram muito bons, o jogo não é mais um jogo de horror, mas a série continua boa. Eles só mudaram o ser. É uma franquia que tem já mais jogos que Street Fighter teve, né? Já tem mais, já passou. É, verdade. São muitos jogos. Não, se bem que se você contar Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha. aí já era. É, mas Resident Evil também tem Resident Evil pra, pra 3DS, Resident Evil pra iPod, Resident Evil pra não sei o que. Se fosse também lembra. Se fosse por número de jogos, que o King of Fighters tinha que ser o Bill Mega Gates. Mega Man. Né? Mega Man era a maior franquia da casa. Não, mas até porque Resident Evil sempre foi uma franquia destinada pra console de mesa, né? Pra usuário final, né? Nunca teve arcade dessa parada. Uhum. Então, é um arcade que você bota no bar da esquina, 1000 pessoas jogam, né? Tipo o que tem aqui na rua. Que hoje tava eu achei que era a fila do ônibus quando eu cheguei em casa. Era não, era a fila da galera vendo Street Fighter no Flipper. Mas o Resident Evil nunca teve isso, né? Foi consumidor final direto. Então, justifica. Pra falar do próximo jogo, Parasite Eve, eu vou procurar a caixinha original do jogo aqui. Vai falando que eu vou tentar ler o manual. Aqui. Tá, então em 1998, a Squaresoft, né, vendo aí esse sucesso que o Resident Evil tava fazendo, falou: por que a gente não usar o nosso know-how supremo em RPGs, que na época eles ainda tinham, juntar isso aí com ideias... Na época eles ainda tinham. Com as ideias cinematográficas que o próprio Resident Evil também conseguiu colocar lá, de certa forma, por que não fazer aí o que eles chamaram de Cinematic Role Playing Game? E aí eles também, exemplo do Resident Evil, com uma temática se passando nos Estados Unidos, mas aí mais com uma apelação mais científica, né? Por que não? Por que não usar as mitocôndrias? As famigeradas mitocôndrias que vocês estudam nas aulas de biologia e que você acha que só serve pra respiração celular e nada mais além disso. Por que não você ensinar às crianças de 12 anos na época, como eu, que as mitocôndrias, na verdade, são seres que se tornaram passaram a viver em simbiose com seres humanos, né? São seres vivos separados à parte. E que em uma bela hora, se eles quiserem, eles vão ligar a chave do foda-se e te explodir com 20 mil joules de energia. Vou ler até aqui a introdução que tá aqui no manual. Vou fazer uma tradução simultânea, então se ficar estranho, foi mal. Mas mitocôndria, um micro-organismo que live. Que live. Faz assim, abre a Wikipedia PTBR, que é mais fácil. Poxa, mas eu quero ler o manual aqui, vivo, entendeu? Em carne e osso. Que é uma adrenalina saudável de traduzir. Exato. Mas então, aí, com Parasite Eve, a Square criou uma das, vamos dizer assim, uma das maiores sex symbols dos games. Porque, gente, vocês não têm noção quanto a Almarada... Não, vocês têm noção quanto a Almarada gosta da Aya. Regra 34. É? Sério? Pois é, vocês não sabiam? Nunca repararam? Cara... Vocês não têm fetiche com ela? Não. Aya Breia? Certo. Cara, assim... Um dia desse eu fiz essa pergunta lá no blog sobre quem eram as loiras que os leitores mais gostavam e tipo, Samus e Aya disparado. Não, é só nessa página que eu mandei aí, procura qual foto. Ela não está sexy. Pois é. Não tô falando que ela não é sexy, tô falando que daí aí eu ter, porra... Parasite Eve eu tinha 12 anos já, eu tinha acesso a Playboy já nessa época. Cara, ela é uma puta sex symbol dos games, eu concordo. Ah. Não chama garota de puta não, não chama garota de puta não, você é babaca. Ela é uma puta e sex symbol dos games. Vamos procurar concepções de Jack Pato agora. É, bota aí, Aya Breia, Runner 34. Mas vamos lá, que agora a gente só tem 7 minutos. O grande diferencial do Parasite Eve pra mim era o sistema de combate. Que é o melhor sistema de combate em RPG já feito até hoje, a Square parou de usar em certo ponto, não sei porquê. Era muito bom. Só adaptou, na verdade, né? Só que aí não entendo como é que conseguiu fazer um jogo de horror tão bem se tinha aquelas batalhas randoms de RPG, entendeu? Era um Final Fantasy de terror. Exatamente. Você andava, aí vamos supor, tem que atravessar o parque. Tô andando no parque, andando, de repente... Central Park. Central Park. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Vamos lá, Silent Hill! Silent Hill. Chegou sua vez, psicopata digital. Eu acho que não deve falar sobre Silent Hill, não, cara. É um jogo sem expressão. Nunca cara, foi. Deixa eu, antes de mais nada, falar porque que eu não gosto de Silent Hill. Silent Hill, o Relapso e o Senhor da Eternidade odeiam Silent Hill. Como assim? Deixa eu falar, porque era um belo dia de 2000, sei lá, deve ser 2000, 2001. Tava eu na casa de um amigo meu, João Paulo, que na época eu morava num condomínio que eu morava antes de morar aqui onde eu moro agora. Era amigo. Não tem Nexus, não? A gente tem que inventar um Nexus pra ele, então. É, Mãozinha. Aí tava eu na casa do Mãozinha lá, a gente jogando. É porque na época ele quebrou a mão e jogava bola com a mão engessada. Entendi. Ah, foda-se, a gente fazia sexo então, pô. Tava eu na casa do Mãozinha, aí o Mãozinha lá jogando Silent Hill, né? Aí beleza. Aí ele tá lá andando, aí tem uma hora que tem uma bolinha no chão, uma bolinha lá, bolinha de tênis, sei lá. Aí ele olhou, porra, bolinha ali, barreira. E o Nick Cess na época era barreira. Aí ele pegou a bolinha assim e falou assim, bolinha de tênis. Aí guardou no inventário. Aí eu falei, caralho, pra que essa merda, sacou? Uma porra, uma bola de tênis. E eu achei, opa, eu coleciono bola de tênis, é. Gandula do Roland Garros. Aí beleza, tá andando lá, aí passou uma parte lá que tinha que passar por uma cancela de trem daquelas, igual tem um trem aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, aí atravessou lá o negócio. Aí beleza, chegou uma casa maluca lá, aí tava tendo um vazamento na casa. Aí tava enchendo a casa, tava tendo uma enchente na casa, sei lá o quê. Aí, é porque o ralo tá destampado, tem que tampar o ralo. Como é que eu tampo esse ralo? Aquela bolinha que eu peguei meia hora atrás, ela encaixa direitinho, moleque. E não vaza mais água, vou colocar ela aqui. Caralho, parou o vazamento de água. E lapso. Em um mundo de holocausto, uma bolinha de tênis é mais útil que um rubi. Mas calma aí, era uma bolinha vermelha de borracha, né? É a Red Rubber Ball, é exatamente isso. Cara, no mundo de holocausto, eu vou ler uma bola no chão, eu vou lembrar da minha tenra infância que eu jogava bola com os meus amigos e era feliz, moleque. Mas eu não vou pegar aquela bolinha e guardar no bolso, ela pode ser útil no futuro. Mas é a mesma coisa escrota de você achar um rubi no final da delegacia e usar no meio da testa da estátua. Mas isso aí, você já passou pela estátua e já viu que tinha uma porra de um buraco na estátua. Falou, aquela estátua ali tem um buraco em forma de losango. Se eu achar um D8 ou um rubi no caminho, eu vou guardar pra botar aqui. Não, mas assim, essas coisas realmente são meio esquisitas e parecem muito what the hell. Só que no Silent Hill elas têm uma explicação mais plausível, entre aspas, do que nos outros. Porque no Silent Hill, todas as coisas que estão acontecendo à sua volta são criadas pela cidade, entre aspas, depois eu explico isso melhor, pra você passar aquelas experiências. Então meio que assim, é a cidade que tá colocando aquelas coisas pra você fazer, entendeu? Não é aleatório. Não, o jogo é muito bom, meu problema é só esse da bolinha de... O resto do jogo é ótimo. Quem não jogou deveria jogar. Mas isso que a sociopata disse é exatamente o que do jogo. O jogo é a cidade, o Silent Hill, que faz um brinks com a pessoa. Exatamente. Ela fala, então você... até as coisas mais absurdas seria a cidade que colocou ali pra você seguir aquele caminho e dali ir pra uma outra cena, um encontro com um monstro, alguma coisa. E normalmente todo mundo que vai parar em Silent Hill tem algum problema, seja psicológico, seja patológico, seja... Seja viuvez. Exato. Cara, mas eu acho que o Silent Hill, pra mim, ele é superior ao Resident Evil por causa do aspecto psicológico. Pra mim, as histórias do Silent Hill são mil vezes mais interessantes que as histórias do Resident Evil. Não tô falando que em termos de ação, não. Eu acho que pra mim as duas séries são bem diferentes. Como o Ninja Inimigo disse, Resident Evil mudou, mas não significa que tenha mudado pra pior. Eu gosto muito da ação do Resident Evil, mas em termos psicológicos e em termos de narrativa, eu acho que o Silent Hill é bem superior. Silent Hill. Pega a psique do jogador. Exato. Ah, cara, Silent Hill 2 é exatamente isso. Eu falo isso, mas eles ficam putos comigo. É um jogador pessoal e é um processo de recuperação psicoterapêutico. Nossa. E poxa, que profundo. Mas é. Silent Hill 2 é um horror todo baseado no que a experiência que o cara tem psicológica mesmo. Nada daquele jogo vai além dos problemas mentais do cara. Monstros são feitos baseados nos problemas mentais que o cara tem. E o legal do 2 foi justamente que eles deixaram de lado toda a mitologia do culto que tinha no 1, que fazia parecer que as coisas que aconteciam na cidade era por causa dos rituais macabros que eles praticavam e não eram. Uhum. E aí depois você vê que não, a cidade tem algum poder místico, que se você tiver muita culpa, muita dor no seu coração, muitos demônios internos, quando você entra em contato, vamos dizer, com os poderes místicos da cidade, ela te leva pra uma realidade paralela, onde tudo isso é jogado na sua cara. E o melhor de Silent Hill, eles não explicaram o porquê. Exatamente. Não... Tipo Highlander. É Highlander era muito bom. Aí falaram, Highlanders são aliens. Aí o nego fala, what? Aí no 3 fala, esquece. Padrão. É no Silent Hill 2 que tem a enfermeira peituda? Sim. Isso. Cara, que problema o cara tinha com enfermeiras peitudas pra fazer elas virarem monstros? Mas tem muito a ver, só que se a gente for contar spoiler. É, eu expliquei em alguns podcasts isso, foi um spoiler. Mas o jogo tem mais de 5 anos, então foda-se. O cara, ele tem a mulher dele no hospital. Ah, é a mulher dele, é verdade. E ele não conseguia, entendeu? Então... Ela tava muito doente. E aí durante o período que ela ficou doente, ele teve que se dedicar a cuidar dela e abdicou da vida dele, não se divertia. Não... Ele era jovem e não vivia mais praticamente. E vamos ser claros, é Bitcoin de sexo. Exatamente. E aí todos os monstros que têm conotação sexual no jogo são expressões dessa repressão sexual dele. Tem um monstro que é perna feminina pra cima e pra baixo, é o Perno Pernor. É tipo aquele símbolo de Cavaleiro das Cruzadas, né? Que são três pernas, assim. Só que são quatro, duas pra cima e duas pra baixo. Ah, tipo, não, olha e só. Justamente esse Double monstro... Vagina. Fica necessário. Esse monstro são as mannequins. Elas são duas pernas pra cima e duas pra baixo. E elas são constantemente molestadas pelo Pyramid Head durante o jogo. Ele fica perseguindo elas e molestando, então isso também tem a ver. E esse monstro aí que você falou que molesta elas sem tentáculos? Mas tem uma faca. Tem um facão. Facão. Que eu vou jogar esse jogo de novo, porque eu nunca reparei que o Pyramid Head molestava o Perno Perno, cara. Ele vai jogar o jogo só por causa disso. Vai no YouTube, cara. Não, mas eu critico o Senhor Eternidade porque ele fala que o jogo é ruim, mas ele nunca jogou. Ele só viu lances de eu jogando. Tipo, eu tava jogando na casa dele e ele tava usando o computador. Ele virava, olhava pra trás. Que monstro escroto, Pernor, Pernor. Aí voltava pra jogar o computador. Aí virava pra trás. Cara, mas a gente já decretou que essa é a magia do preconceito. Não precisa conhecer pra não gostar. Mas então, e o bom, o Silent Hill 2, ele é o jogo de horror absoluto na minha vida. Eu amo esse jogo, já zerei 500 milhões de vezes. Concordo com você, mas eu só joguei o 1 e o 2. Ah, tá. Então, o enredo dele é fabuloso. E ele... O legal é justamente essa imersão que ele provoca. A gente se preocupa muito com o personagem, a gente se envolve na história e durante o tempo inteiro ele brinca com a nossa mente e só no final mesmo que você vai perceber o que aconteceu. Ele te surpreende. E isso faz parte da essência de Silent Hill e é por isso que eu reclamo dos Silent Hills mais recentes, porque eles estão mais óbvios, mais diretos, mais objetivos, sabe? Em te contar a história. O final do Silent Hill 2, quando tem vários finais, mas em todos os finais é ele escrevendo uma carta. E quando começa a ler a carta que ele escreveu, moleque, não, ele escreveu, não. Eu sempre fico arrepiado. É. É a carta da esposa dele. Busted. Isso, a carta da esposa. Isso. É porque, então, aí como ele ficou esse tempo todo se dedicando a ela na doença, aí ele chegou um ponto que ele ficou tão louco e tão depressivo, que, aí posso falar? Spoiler? Pode, posso. Né? Manda ver! Chipa spoiler! Então, que aí ele mesmo, num ato de desespero, a matou, sufocada. Depende, tem final que não é assim. Não, ele matou sim. Final, vou explicar o que é. Ele matou aí, ela. Toma! E aí? Tem não final discute, que não matou! Não ouse discutir Silent Hill 2 comigo. Entendeu, rapazinho? Entendeu? Aí, o psicopata. Aí, eu não discuto com sociopata, entendeu? Vai falando aí. Deixa eu pegar meu tetris de camelô aqui. Não, então, e essa carta é uma carta que ela escreveu pra ele quando ela tava no hospital, tipo, uma semana antes deles irem pra esse hotel dentro da cidade, que inclusive é o hotel final, né? Que a gente vai no fim do jogo. 312. Hã? 312, cara. Pô, é música de sim. E é o quarto, né? É, exatamente. Ela tinha escrito porque nesse... Aí uma semana depois que ela escreveu essa carta, o médico liberou pra ela ir pra casa por um tempinho, já sabia que ela ia morrer mesmo, então tipo, vai morrer feliz ao lado do seu marido, vai aproveitar os últimos dias. E aí... Depois que ele é amada, né, ele recebe essa carta, porque ela tinha falado pra enfermeira só entregar a carta pra ele depois que ela morresse. E aí ele fica tão culpado, que a carta é linda, né, ele fica tão culpado que aí, sei lá, ele entra em pane, a cabeça dele entra em parafuso, e aí ele começa a entrar no processo de negação, ele fica negando que ele a matou, e aí é que ele vai parar na cidade. E ele fica achando que ela morreu 3 anos antes, né, no começo do jogo ele fala, ah, a Mason morreu 3 anos atrás, mas na verdade não, foi há 2 semanas, sei lá, 3 semanas, sabe? Uhum. E aí tudo que ele passa na cidade é justamente esse processo de aceitação, sabe? Ele aceitar de novo a culpa, ver que ele realmente fez isso, e aí que vem os finais. Aí, ou em um final ele supera isso, ele aceita a culpa e vai embora da cidade com a Laura, que é aquela menininha pequena. Ele sai da cidade falando, chipa menininha. Então aí no outro final ele fica tão culpado que ele se mata, que é o final In Water, que ele se joga com um carro no lago e se mata afogado. Ah, e também uma coisa que não é explicada no jogo, mas que muita gente acha, que o corpo da Mary poderia estar o tempo inteiro no porta-malas do carro, sabe? Caraca, isso aí não tem nada no jogo, Kim. Nossa. Mas tem uns porquês de achar isso, mas aí depois eu mando pra vocês um site que tem umas teorias dessas. Pô, irado. Mas tem um final aí que ele sai com aquela mulher de Silent Hill também. Ah, Maria. É. A Maria. Aí a Maria, na verdade, ela é uma ilusão. Ela é tudo que ele queria que a Mary fosse, sabe? Sensual, divertida. Saudável. Saudável. E aí esse final é o final em que ele não aceitou. Ele não aceitou a verdade na cabeça dele. Ele não matou a esposa dele. Ah, entendi. 3 anos. Exatamente. Ele prefere ficar com a ilusão de que ele encontrou uma nova mulher legal e que vai embora com ela, sabe? Só que... Ah, tipo aquele filme Ilha do Medo. E spoilei, né? Caraca. O Ilha do Medo é muito massa. É, seu mané. Caraca, faz isso não. final ela tá doente. Mas, ó, eu queria falar, vocês percebem que no final ela vai embora, ela começa a tossir? Aham, eu lembro disso. Ou seja, ela vai ter a mesma doença da Mary, ou seja, toda a culpa dele vai ser jogada na cara dele de novo até ele aceitar. A cidade vai ficar fazendo ele passar por aquilo repetidamente até ele finalmente aceitar a sua culpa. E como não se jogou. Não bastasse esse purgatório dele, a Maria, durante o jogo, morre pelo menos umas 3 vezes, né? Aham, exatamente. Isso. E é o Pyramid Head que persegue e fica matando ela toda hora. Quem não? Porque o Pyramid Head, por ele ser um carrasco, ele representa essa parte da personalidade do James, que ele se sentiu como o carrasco da esposa dele, sabe? Cara, quem não jogou Silent Hill 2, que ou é preconceito, ou é não teve tempo, ou não teve um PS2, jogue, cara. Dá pra jogar no PC, pega pro PC e joga. Isso. Joguei no PC. Ah, é muito bom. A crise dos dinossauros. Depois que o Silent Hill fez esse sucesso todo aí, a Capcom falou, vamos fazer outro pra combater. Não, em vez de lançar Resident Evil até o 10, eles falaram, vamos fazer uma outra série. Vamos fazer outra mesma coisa, com mais policiais e em outro lugar fechado, só que vamos trocar zumbis com dinossauros. Exatamente. E é legal que é tão referência ao Resident Evil, que quando você zera o jogo do Resident Evil 3, você pode pegar uma roupa que é a protagonista do Dino Crisis. A roupa da Regina. Isso. É. Eu lembro que esse jogo tinha muito lance de ação. Eu lembro muito de matar muito de Velociraptor. Eu vi um Velociraptor e falava, morre. Não, mas no 1 era difícil pra caramba matar dinossauro. Era um no mesmo. Os dinossauros resistiam muito. Os dinossauros do 1 era estilo o Tiranossauro Rex do Cadillac dos Dinossauros. Você não matava, só deixava ele calmo. E o 2 não. O 2 era a matação assim, dinossauro, toma, pô! O 2 tinha até score no final da fase, eu acho. É, o 2 era, bem Resident Evil 2 mesmo. É, mesma coisa. Não, era tinha score, cara. Um jogo de horror com score. Na capa do Dino Crisis, a capa colocou assim, Meet the Panic Horror of Dino Crisis. Meet the Panic Horror of Eles chamavam de Survival Panic, na verdade. É, Survival Panic, né? O Panic Horror. Sei lá, eles colocaram outro rótulo. E aí gerou 3 jogos só, né? Não foi muito pra frente. Eu só joguei até o 2. Tem o 3? Eu também só joguei até o 2. Nunca, não sabia que existia um 3. Tem certeza disso? Tenho certeza. O 3 é pra Xbox. Pro primeiro Xbox. Ah, tá. Pro primeiro Xbox. Saiu, não conheço ninguém que jogou o primeiro Xbox. Aquele ex-namorado da nossa amiga japonesa tinha um Xbox. Ele me ofereceu de presente quando eu vendi o PlayStation 3 dele, mas eu não peguei, não. E teve aquele spin-offzinho, né? Aquele Gun Survivor. É verdade. E aí, spin-off do teve aquele Crisis. Também, qual o nome que tá em todos os fliperamas? Time Crisis. Esse aí. Time Crisis é um horror mesmo, literalmente. Aí, ó, olha essa cara, olha o babaquice, tá vendo? Cara, vocês esquecendo do que eu falei no começo do Galerians. Galerians. Até toda vez que eu falo Galerians, eu lembro daquele jogo Rise of the Sinistrals. É o jogo da Galera. Vamos jogar Galerians e Galera? É tipo, Huffle, a batata de Galerians. Mas então, Galerians, hein? Vamos lá, continua falando. Fala aí do Galera. Galera, tinha o personagem principal, era o Rion, que era um adolescente, e ele sofria experiências psíquicas num laboratório. E você tinha que fugir desse laboratório onde ele estava preso, sofrendo essas experiências. E a jogabilidade dele era péssima, horrorosa, pior do que a do Resident Evil 1 e 2. Ele era lento, duro de controlar. Você tá falando desse jogo por quê, então? Mas porque era legal. Aí você tinha uns poderes psíquicos dele, que era. Tinha poder de telecinese, poder de fogo. Pirocinese. Exatamente, pirocinese, valeu. Tinha pirocinese, tinha telecinese. E você tinha que achar ao longo do jogo as drogas pra controlar o. Zombrex. Perturbada. Exatamente, porque depois de um tempo utilizando os poderes, aí a mente do Rion começava a entrar em parafuso. E aí ele ficava com dor de cabeça, e se você deixasse a barra da sanidade mental diminuir muito, aí ele morria. Então você tinha que achar as drogas pra controlar a sanidade mental dele, e drogas pra... Ai, como é que é a palavra? Enhance. Como é que é? em português. Aprimorar. Psych Power Enhancement Chemicals. É, aí eram umas pistolinhas que você injetava no pescoço, era legal essas cenas. Apologia sinistra! Qual o objetivo do jogo? Achar as drogas. Onde estão as drogas? O protagonista desse jogo parece só falou, tipo, tem umas cenas que ele injeta a agulha no pescoço. É legal essas cenas. Não, eu imagino que essas drogas sejam escassas. Como é um jogo de survival horror, você deve ter que administrar as drogas antes que acabe. As partes mais legais que eu achava de horror era que ele podia também usar os poderes pra sentir o que tinha acontecido em cada lugar que ele passava. Então tinha uma sala, por exemplo, que tinha uma cadeira vazia e uns desenhos de criança na parede. E aí então ele colocava a mão, fechava os olhos e sentia o que tinha acontecido ali. Aí você via o flashback da criança lá sofrendo choques, sendo torturada com choques elétricos, sabe? Ou então das crianças sofrendo as experiências. Então essas imagens, esses flashbacks ao longo do jogo eram bem legais e eram bem tensos, bem perturbados. Sinistro. Era legal. Legal. Aí veio a nova era. A era de hoje em dia. Que os jogos que hoje em dia estão bombando definiram muito dessa nova geração aí. Que a gente pode começar com Manhunt. Ah, mas Manhunt, será que é survival horror? Eu não sei, nunca joguei. Tá na lista aqui que o Lapso fez. Eu não chamaria Manhunt survival horror, não. Mas ele certamente tem muito horror. Só que... voltando rapidinho. Na verdade, Manhunt ele é classificado aqui, até pela Wikipedia, que é conhecimento irrefutável, como ação, horror psicológico e stealth. É, o Manhunt tem muito de stealth, por incrível que pareça. Ah, é tipo um Metal Gear dos zumbis. Não, quer ver uma coisa interessante no Manhunt? Por que você quer botar zumbi em tudo, cara? É. Porque zumbi é uma fórmula que dá certo, mano. Caralho, aí você tem a visão muito limitada, cara. Você não, fala... Mas, nosso podcast do zumbi foi bem baixado, os jogos têm DLCs de zumbis mesmo, o jogo não tem nada a ver, zumbi dá certo, moleque. Não, você falou, só existe a definição de survival horror pra você é, tipo, tem que ter zumbi, tem que ser um ambiente fechado. Não, tem que ter zumbi ou mitocôndrias ou monstros. Ou... mitocôndrias. E esses monstros têm que ser zumbis, e esses mitocôndrias têm que gerar zumbis. As mitocôndrias transformam em zumbis? As mitocôndrias fazem o que elas quiserem, meu irmão. Mas enfim, cara, fala aí de Manhunt. Acho que o Logan é a melhor pessoa pra falar. Cara, eu joguei bastante Manhunt, gostei muito e até tinha umas sacadas bem legais em relação à história. Mas o stealth dele se manifestava da seguinte forma. E por que ele era tão violento, tanta gente criticava? Tinha aquele esquema de sempre você estar sendo filmado, porque esse tal diretor que te prendeu nesse cenário aí bizarro queria ver você matando as pessoas. E você matava com os objetos assim mais variados, desde saco plástico até um caco de vidro, até, sei lá, um fio que você podia decapitar uma pessoa. Só que onde é que tá a malandragem? Se você fica andando atrás da pessoa, do inimigo, você tem que segurar um botão pra dar um ataque stealth. A quantidade de segundos que você segura esse botão é que determina o quão gory, o quão violenta, sanguinolenta vai ser a morte. Então se você conseguir ficar muito tempo andando atrás do seu inimigo, você vai conseguir fazer uma morte assim, ultra, tipo, glamurosa no sentido Tarantino, entendeu? Com sangue jorrando, cabeças rolando, nego, tipo assim, o cara tenta desesperadamente sobreviver e aí no final você só vendo, tipo, o pescoço dele sem a cabeça. Mas esse objetivo é você fazer a morte rainha do funk poderosa lá. Como é que você vai classificar isso como um jogo de horror, né, cara? Jogo de horror não é pra você sair tocando terror. Não é você que toca o terror. É a galera que toca o terror em você. Ué, mas eles também podiam fazer coisas muito similares com você, entendeu? O negócio é que geralmente você que tava perseguindo eles porque você se escondia nas sombras. E nego já ficava te esperando numa área mais clara com um taco de beisebol ou armas similares. Entendeu? Ninja! Tem uma cena muito interessante, uma parte do jogo, e aí, desculpa, spoilers, em que 2003. Você tá jogando, e aí o diretor fala, olha, você acha que eu não penso na família dos presidiários? Eu penso. Inclusive, eu chamei sua família pra cá. E aí eles deixam sua família, tipo, acho que sua mulher e seus pais e sua filha, tipo, alinhados. E aí chega uma hora em que, cada vez que um inimigo te vê, eles matam alguém dos seus familiares, entendeu? Que legal. Que sick, moleque. Que sick. Battle Royale a parada, né? Você tem que tentar muito não ser visto pra conseguir salvar os seus familiares, senão já era. E dá pra você continuar o jogo com todo mundo morrendo também. Mas se bem que tem cena em Metal Gear que se você é visto, da... Muito sick, né, cara? Muito sick. Mas não tem nada a ver com Manhunt, mas eu preciso fazer uma menção a um jogo que a gente não falou sobre e que, cara, não pode ser esquecido. Eu vou chorar. Eternal Dark. Tá? Eternal Dark. Ele era de N64, não era? Não, GameCube. GameCube. 64 não, tem, não tinha jogo de horror, só tinha Resident Evil 2 num port horroroso. Cara, mas Eternal Dark merece ser mencionado tanto pela barra de insanidade, que a Psicopata Digital tinha falado, que também tem no jogo, como também a história... Psicopata Digital, hein? Cuidado! Tá transformado. Já evoluiu isso, tá vendo, né? E, cara, o Eternal Daqui Dark... Daqui a pouco vai ser Psicopata Serial. Só as evoluções, né? É. E a história do Eternal Darkness era sensacional, porque ele pegava numa ordem cronológica. Então você, tipo, era uma pessoa na atualidade que começava a ler a história de diferentes personagens que iam habitando diferentes épocas históricas, sempre tentando resolver um mesmo problema. Tinha um quê muito Lovecraft na história, e aí eu não vou entrar em detalhes. Alright. Mas era muito legal, porque você claramente não era um personagem que era feito pra sair matando todo mundo, entendeu? Você tinha muito desse elemento de fuga também, escassez de recursos. Entendi. Só que o tempo todo desvendando alguma coisa. Isso me lembrou de um outro jogo. Era Haunting Ground, ou Haunted Ground. Ah, sim! Né? Que a menina com 20 anos... Ah, sim! Moleque, as mitocôndrias acordaram nele. Calma, rapaz. Cara, é verdade. Haunting Ground. Haunting Ground tinha muito de Clock Tower, porque se você ficasse parado muito tempo num lugar, sempre via alguém te perseguir. Eu acho que era uma espécie de homenagem ao Clock Tower. E você tinha aquela... O objetivo era sem o giz se esconder, né? Não tinha combate nenhum. Exatamente. Menção muito rápida, mecânica de Siren. Siren era um jogo de survival horror em que você não tinha como saber onde os inimigos estavam, exceto por um sistema em que você tinha visão em primeira pessoa dos seus inimigos. Caraca. E aí você, tipo, caraca, então pelo que esse inimigo tá vendo, ele tá na área tal. E aí você voltava pro seu personagem e tinha que sair correndo, entendeu? Entendi. Era assim que eu jogava 007 GoldenEye com as pessoas. Pode crer. Fear. Fear é o grande nome de jogo de terror da atualidade. Por mais que a gente fale Silent Hill, é consagrado, um jogo de horror muito foda, Fear é o que bomba hoje em dia dos jogos de terror. Eu sei que você não gosta de FS, minha amiga sociopata... Como é que é o outro? Psicopata sociopata. Mas... Chegaram comigo digital, que você tava falando. Mas o jogo é de uma imersão muito grande, muito profunda a imersão de Fear. Yui. Toca lá no fundo. Pois é, não, eu tenho, eu, realmente, por causa de eu não gostar de FPS, eu acabo tendo algumas lacunas na minha paixão por jogos de horror, que no caso são o Fear e o Dead Space. E o único que eu joguei... Dead Space é terceira pessoa. Dead Space terceira? É. Nossa, só agora que eu fui descobrir isso, de fato. A menos que você esteja falando do Dead Space pro Wii, aí é a primeira pessoa. Ah, então vai ver que... Dead Space pro Wii não é nem primeira pessoa, é shooter. Para tudo. Dead Space a sua visão não é terceira pessoa? Dead Space é terceira pessoa. Hã? Nossa, eu viajei, eu sempre achei que... É, terceira pessoa... modo EA, né, que é aquela terceira em cima do ombro. Over the cam, o cara no canto da tela e você no ombro do cara. Tipo Batman. É igual o Resident Evil quase tipo também. Tipo 5. Visão pra pagar de pirata. Isso aí. Porra, genial, cara. Cunhou. Muito bom. Crackers! Eu vou procurar pra jogar, então. Porque realmente eu sinto falta. Eu sei que eu vou gostar desses jogos, porque são o estilo de enredo e tal que eu gosto. Dead o único Space... FPS de terror que eu joguei foi o BioShock. Pô, mas BioShock é muito bom também. Mas o jogo é tão maravilhoso que ele me conquistou e fez eu jogar mesmo odiando a FPS. Então joga Fear, cara. Faz o seguinte, joga Fear. Espera um dia que seus pais, todo mundo da sua casa viaja, apaga todas as luzes da sua casa e joga Fear. Então. Mas eu sempre jogo de luz apagada. Mas eu sempre jogo. Já viu o chamado? Eu já vi? É. Filme já? Agora imagina o chamado com tiros e slow motion. E você jogando. É Fear. O jogo pareceu tão mais bizarro agora pra mim. Imagina o chamado. Só que aí pensa em Matrix. Agora tá imaginando. Dois filmes que eu nunca vi. Agora eu não quero mais jogar. Tirou toda a graça do jogo. Vale a pena, é divertido. É um jogo de tiro bem legal. E o último jogo aqui que eu acho que vale falar é um jogo do cenário indie, que tomou, assim, um auê dos jogos de horror, porque ele remete ao grande lance de antigamente, como dos jogos de horror, realmente você não tinha muitas armas pra enfrentar seus inimigos, que é a Amnésia. Você consegue enfrentar seus inimigos em Amnésia? Não, assim, você não enfrenta seus inimigos em Amnésia. Eu não terminei a Amnésia, então se tem algum inimigo que você enfrenta no final, aí realmente não tem como dizer. Mas o Amnésia, eu acho que ele tem muito mais essa ambientação de mistério, essa questão da fuga dos inimigos, mas também tem um jeitão bem adversário adventure, sabe? Você tem que resolver enigmas, levar um objeto de lá pra cá. Só que assim, com aquela visão em primeira pessoa que lembra bastante, sei lá, uma espécie de jogos do Sega CD, entendeu? Que você, tipo... Oba! Ah, legal. É, tipo... Mas não sei, depende muito. Às vezes você também tem um momento meio de pixel hunt que é meio irritante, sabe? Você tem que ficar passando seu mouse pra ver que objeto você pode usar. É... Sei lá, é meio conturbado. Eu acho que o Amnesia, ele manda muito bem, porque ele traz um pouco da nostalgia do que é a experiência do jogo de terror, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também poderia ser mais melhor elaborado. Claro que o aspecto psicológico também é bem legal, que é o fato de você estar numa área mais escura, e aí você começa a ter alucinações. Isso é, tem a ver com o Galerian, tem a ver com... Tem a ver com a galera. Com a galera. E com Sinistros. É quando a galera começa a injetar as drogas no pescoço. Aí começa a ter alucinação. Mas o horror do Amnésia é mais visceral, assim, né? É do que você não vê, muito mais do que o que você vê. Verdade. Cara, tem uma cena no Amnésia, eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que todo mundo precisa testemunhar essa cena. Que todo mundo fala, você vai ver muita gente falando, ah, você tá na parte da água. Tipo, cara, é a fase da água. Jogo parte... de fase da água também. Fase, cara, da água, hein? Jogo é bom, hein? Você não fica submerso, mas digamos que é, o fato de você escutar alguém pisando na água é muito importante nessa cena. Caramba. Ah, eu já vi o vídeo dessa cena, porque assim, eu não joguei também por CFS, mas eu vi vários vídeos no YouTube e eu achei muito bem sacada essa cena. Porque se você pisa na água, né, aí vem os passos atrás de você, não é? Exatamente. E você vê os passinhos na água, mas você não vê quem está vindo. Exatamente, porque leva a entender que é um monstro invisível, alguma coisa assim, entendeu? Ah, no God of War 2 tem isso, pô. Você luta na água contra o Aquiles. É verdade. Ah, é o Kratos com as Blades of Chaos. O cara é o Aquiles, porra. Ele matou a Medusa. Tudo bem que o Kratos mata umas 20 no jogo, mas... É. Cara, o Condemned é muito legal porque ele pega aquela vibe bem Seven, bem investigação policial, e ele mistura com a questão de survival horror. O que é interessante também é que você sempre tá dando porrada em primeira pessoa, e isso gera uma situação muito mais tensa. E é, quando você tem arma de fogo, infelizmente no 2 você tem oportunidade de dar tiro muito mais. Mas no 1, você via a quantidade de munição que você tinha, não por um númerozinho no HUD, né, no heads-up display. Nossa. É, mas você via porque você pegava o seu pente da sua arma e via quantas balas ainda tinha lá dentro. Cartucho. Pente parece que vai pentear o cabelo. Então, sei lá. Eu imagino o cara tirando um pente de plástico. Johnny Bravo. Bem tiozão, né, cara? Só um tiro aqui do bolso da camisa social, pentezinho. Não, mas é corretíssimo. Você pega o cartucho e você vê quantas balas ainda tem. E isso é muito tenso, porque você vê, caraca, eu tenho mais duas. E aí aquelas duas balas você vai tentando economizar ao máximo. E depois tem um pouco também de investigação da evidência da cena do crime. É bem legal, pra quem se interessa pela temática de investigação policial com o tempo. Só citando aí que, né, quem nunca jogou Dead Space, o Dead Space é sensacional porque ele não tem display. Quando você pausa pra ver o menu é uma coisa que não pausa o jogo, né? Você continua andando e você vê um display holográfico na tua frente. É você vê tipo, um monte de pega. É tipo o relógio do GoldenEye, moleque. Ah, é, garoto. E a barra de energia também não é uma barra de energia. É uma coisa que tem na coluna do cara. E tá embolotando pra todo. O ilapso bêbado chegou de novo. Embolotou, então sim, embolotado. E a barra de vida faz parte daquele universo do jogo. Tipo, as roupas que as pessoas usam indicam na coluna vertebral lá a vida elas têm. Aquilo é bem legal, muito maneiro. Melhor que isso, só a técnica de desmembramento. É isso, vocês falaram no início do podcast sobre cenas perturbadoras. Os desenvolvedores do Dead Space, eles disseram que viram muitas fotos de pessoas mortas pra conseguir fazer as cenas de morte do Isaac Clarke. Caraca. Que horrível. Imagina, pra fazer o jogo nós tivemos que nos submeter a algumas mortes de inocentes infantis, mas isso claramente contribuiu para um bom desenvolvimento das cenas. E motivação da equipe. Cara, o nome da equipe que fez o jogo é Visceral Games, né, cara? Então... É verdade. Vai. Então vambora, pode terminar o programa? Pode terminar? Acabou, pode. Falou. Boa noite. Pode falar de Alan Wake, não? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alan Wake? Não. Então, fala Alan Wake, você tem um minuto pra falar. Go! Alan Wake, na minha opinião, foi frustrado. Eu sempre botei muita fé no Alan Wake, porque ele é da mesma galera que fez Max Payne, e Max Payne é sensacional. Mas o Alan Wake, na minha opinião, ficou meio frustrado. Mas às vezes... Peraí, que ele parece o esquilinho do Sem Florestas que tomou um energético. Cara, não é a primeira vez que eu escuto isso. I finally got a funny that they call it a tinderbox and yet it's a cylinder. Yeah. Tinder cylinder, they're not gonna call it that, asshole. What the fuck? Oh my god! Oh! Oh no no no no no! Oh fuck! Oh my god! No no no no no no no no! Oh! Oh! What do I do? What do I do? Oh my god! What is that? The horror part? Ah! I'm guessing it's the water part. No, he's already past the water part. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast Eu Gosto de Jogos. Espero que a semana vocês tenham gostado da nossa segunda viagem ao mundo do terror. A primeira foi só sobre zumbis, né? E diga aí, sociopata, o que você achou? Gostou? Adorei estar aqui com vocês, compartilhando essa noite tensa, medonha. A noite das drogas. Chegada a drogas. Ou assassina, assassina psicovirtual. Assassina virtual. Fala aí pro pessoal aí do seu blog. Diga aqui. Agora, pela primeira vez no programa, você pode dizer quem você é e o seu blog. Exatamente. Faça o seu jabá, siga-se feliz. Mas com recursos escassos, vai. Isso aí. Eu me chamo Rebeca, o meu apelido é Bex, e o meu site é www.girlsofwar.wordpress.com .com. Tira isso fora, peraí, de novo. O meu nome é Rebeca, o meu apelido é Bebs e o meu site é www.girlsofwar.wordpress.com .com .wordpress.com. O nosso quadro de notícias é muito patrocinado pelo Girls of War, valeu aí. Deixem de acessar. Nada. Ele falou, não deixem de acessar, que tem muitos posts de jogos de terror, principalmente de Silent Hill, que é a minha paixão lá no blog. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. E até a próxima. E como foi o seu prazer dessa vez, Ken Logan? Cara, meu prazer foi um excelente prazer, mas na verdade muito equiparado a uma adrenalina saudável. Do Bardo lá no vagrantbard.com, episódio 2. Não se esqueçam do Bardo Vadio. Far Cry. Fenestrel Vagabundo. É, ó, que bonito. Então é isso, galera. Até semana que vem. Beijos. And remember, respect is everything. É, mantenha o respeito, né? Até o maconheiro sabe disso. Diz aí qual é a boa. Você tem a suíte luxo, suíte super luxo, suíte hidro, hidroerótica, hidro com pool dance. Isso é fase da água, eu não gosto de fase da água, não. No motel, fase no motel é sinistro. Fase da água no motel. Você pode encontrar muito survival horror lá dentro, moleque. Né? Muitas mitocôndrias. Incesto.